Você não está enganado, você não está em mais um outro podcast qualquer, você está em mais um Gasp Show! Essa semana temos muitas pessoas, Gasp Show lotado, não tem mais só Arthur e Carlos, que por um acaso também estão aqui de novo, né, Arthur e Carlos? Estamos aqui de novo. É. Né? É o trio maravilha já, desse podcast, parece né? Uma pessoa só agora, pô. É, o Crive finalmente apareceu no Gasp. É, Crive? Fala aí. É, o Gutinho que já apareceu no primeiro, no nosso podcast de estreia, está de volta. Cinema é o caralho. Nossa, é assim, você anuncia ele, uma opinião aleatória. Esse é o Gutinho. Vocês já vão entender. Certo. E temos aqui, convidado especial, vocês nunca ouviram ele antes em nenhum outro podcast, porque nunca gravou nenhum tipo de podcast antes, que é o Breno Alves, diretamente do Rio de Janeiro. Yolo! Olha só, temos convidado especial. Incrível que o cara que nunca participou de um podcast já tem um microfone melhor que o do Tomás. Parabéns. Cara, isso aí é normal, né, velho? Tipo, todo mundo que entrar no site dele tem um microfone melhor que o Tomás. É só o microfone do iPhone, tá ligado? Cara, você para um mendigo na rua e fala, eu tenho microfone aí, tem, melhor que o do Tomás. Mano, outro dia eu tropecei, caí, encostei no microfone. Certeza que ele é melhor que o Tomás aqui no microfone. É, mas vamos começar com o nosso quadro maravilhoso, Quem Nunca? Crive, é com você. Cara, quem nunca limpou o cu na rodoviária com jornal, cara? Esse é o meu quem nunca. E meu quem nunca, ele começa no dia anterior. Ele começa no dia anterior, onde eu pedi um frango agridoce. No terminal? Que narrativa, parada. Cara, não, no terminal não. Eu pedi pelo iFood um frango agridoce. Num... Pelo iFood? Não, não iFood, cara. É. É normal, cara. Pô. Não, isso foi uma coisa aqui no Brasil interessante, cara. Foi mal. Aqui no Brasil, uma coisa que, assim, eu não sei o que acontece, mas as pessoas não sabem lidar com comidas de prato, de almoço, jantar, doces. Então o negócio era, na verdade, frango com açúcar. Nossa. Não, eu realmente queria entender o raciocínio. Você com uma viagem eminente, já que se passou na rodoviária, e você... Não, pera. Sim, mas eu comi frango agridoce, mas eu achei que ia ser uma coisa legal, assim, ia ser gourmet, um jantar gourmet, assim. Você achou? E daí eu peguei, olha grande, tinha a grande ideia, eu não tinha provado ainda o molho agridoce, não sabia que tava horrível, eu vi meu prato com arroz e batata frita, e daí eu peguei e virei tudo em cima. Oh. Então eu comi, na verdade, arroz, batata frita e frango agridoce, foi isso. Caralho. E daí, eu, sabe, tipo, passei a noite inteira acordado, comi de madrugada, isso, tipo, tava ok por enquanto, tava normal e tal. Até que no dia seguinte eu tive que ir pra um lugar mais afastado de Curitiba, um lugar mais industrial, porque eu tinha que fazer uma visita numa empresa, uma mini cervejaria. Nossa. E até aí tudo bem, eu fui lá, peguei o ônibus e tal, no ônibus eu comecei a sentir, sabe? Puta. Eu comecei a sentir. Sabe quando dá aquela arranhada, assim, sabe? Negócio mais ou menos bloco. E tipo assim, eu entrei no ônibus e comecei a sentir, mas o ônibus tava parado ainda, eu tive a chance de sair, assim, tá ligado? Mas eu falei, acho que dá. Aí a porta fechou na minha frente, assim, bem na hora que deu a fisgada mais violenta, assim, tá ligado? Eu imagino o Crive dentro do ônibus, eles começam a ouvir tic-toc. Não tá vendo esse relógio? O suor pingando, tá ligado? O primeiro dos profetias. Cara, o relógio do 24 mas horas. É, o ônibus partiu, e eu não sabia direito qual era o ponto e tal, como funcionava, tá ligado? Eu falei, puta, não sei qual que eu vou chegar, não sei. Daí eu cheguei no terminal, não perdi o lugar onde era, tá ligado? E graças a Deus eu cheguei no terminal, cara. Porque no terminal, eu, cara, corri pro banheiro mais próximo, cara. Foi isso. E chegando no banheiro mais próximo, eu olhei todas as cabines, nenhuma tinha papel higiênico. Eu falei, mas não tem o que fazer, tá ligado? Não tem o que fazer. Daí eu cheguei, cara. Cara, eu cheguei, mano. Nossa, eu... Sorte que era de manhã, cara. 7 horas da manhã não tinha ninguém, mas eu regacei o banheiro. Regacei. Mano... Tá ligado? Tipo, quando você vê aquilo, você levanta e vê aquilo, tipo, o negócio quase transbordou, assim, velho. Você se sentiu como se estivesse derretendo pela bunda, sim, cara. Sim. Você fala, ou eu caguei um ser vivo ou eu fiz uma obra de arte, eu não sei qual foi. Mas, cara, aquele arroz agridoce e tudo, era tão ruim que eu não sentia, não apenas vontade de cagar, mas como eu sentia ânsia de vômito. Tão ruim que cara. Não. Então, o arroz não era agridoce. Você que tá com aquela porra toda. É, a comida, em geral. Tudo era agridoce. Tudo era arroz com açúcar. Tudo era agridoce agora. Daí, tipo, porra, cara, agora eu tô com ânsia de vômito e tô sem papel, tá ligado? Eu falei, onde é que eu vou comprar papel higiênico na rodoviária? Porque eu não tinha papel higiênico, sabe? Não tinha nem pra tipo, papel pra eu ir lá, tipo, passar na mão pra secar depois que eu passava. Eu falei, fudeu, o que eu fiz? Eu simplesmente fundi minhas duas nádegas. Você fez aquela contraída pra sexo, né? Que a bunda fica firminha. Sim, cara. Eu fundi minhas duas nádegas. Sei lá, puxei minha calça. Antes eu dei aquela batidinha. Sabe aquela batidinha que se dá no macarrão, assim, sabe? Pra tirar dentro do prato. Assim, foi tipo isso. E daí eu fui lá, daí eu falei, puta, não sei o que fazer, tá ligado? Preciso de um papel. Daí eu fui lá, peguei o jornal do dia anterior. Você foi entrar no papel depois de cagar? Sim, velho, eu fundi minha bunda pra isso. Eu fundi minha bunda pra ficar andando igual um pinguizinho até chegar no lugar, tá ligado? Era o Pingu, mano. O Pingu com aquela sacolinha, tá ligado? Andando no terminal, velho. Cara, nisso eu cheguei lá no lugar que tinha jornal. O que me impressionou é que jornal é muito barato, cara. Pelo amor de Deus, como é barato. Você descobriu isso agora? Porra, cara. Cara, páginas e páginas por... Cara, fiquei até impressionado. Não, peraí. Agora me veio uma dúvida. Você chegou a analisar, tipo, pô, eu quero me limpar com a parte de esportes ou quero a parte de... Ah, não, nem pensei, cara. Nem pensei. Cara, tava no desespero, cara. Quando você viu, o guerreiro já tava com merda na cara, né, mano? Você é... Sim, daí eu voltei pro banheiro, mesmo a cabine, me limpei, e daí eu falei, pô... Mesma cabine? Por que na mesma? Não sei, velho, não sei, porra. Eu gostei dela, ela era no cantinho afastado, assim. Se sentiu mais confortável, mais seguro, né? É, cara, era quase familiar o ambiente. Pô, passei por maus momentos ali, cara, ela me acolheu. Você foi na cabine cheia de merda, mano. Não, pô, eu tinha dado descarga, obviamente, e tal. Ah, não, pela quantidade que você falou, mano, você não deu descarga, cara. Você no mínimo implode a porra do lugar, velho. Não, não é possível. Olha não, só, cara, daí eu me limpei... Deixa eu falar, caralho, pô. Nossa, caralho, pô. Daí eu me limpei com o jornal e tal, Só que eu falei, porra, esse frango agridoce é foda, mano. Vou guardar um pouquinho aqui de jornal, pô, vai que tem mais, né? Daí eu fui lá, guardei jornal no bolso e tal. Daí eu tive que pegar o ônibus, tá ligado? Só que assim, eu tinha ânsia de vômito. E assim, eu não sabia se eu ia ter mais vontade de cagar ainda, tá ligado? Eu tipo, não tinha fome nenhuma, tá ligado? Já era pra eu ter comido alguma coisa, não tava com fome, não queria comer nada, não queria, tipo, sentir cheiro de nada, tá ligado? Tipo, eu senti o cheiro do frango doce e avanço de vômito, tá ligado? Tipo, aquela memória do cheiro, assim. Daí eu, tipo, falei, porra, eu preciso ir pro lugar lá, porque tava chegando a hora. Daí eu peguei um táxi, e o táxi, ele andou 500 metros comigo, cara. Tem uma noção. Eu paguei, sei lá, R$8 pra andar 500 metros com o táxi, velho. Fiquei muito puto por causa disso. Só pra não ter que andar? Não, só porque eu não sabia onde que era o lugar, tá ligado? Não. Eu falei, pô, eu tava em cima da hora, eu falei, fudeu, né? Tem que pegar táxi. E o GPS nessa hora? Não sei. É, meu celular tava sem crédito. Não tinha nada. Só uma coisa, gente... como é que ficou tua bunda? Ficou em sangue viva? Sangue não, puro, carne, cara, viva? O jornal, cara, ele é tipo... Ele é quase um papel higiênico com uma folha só, tá ligado? Não é dupla. Assim, dá uma achada no cu, assim, mas... Vem cá, uma coisa que eu fiquei curioso sobre a sua história é o seguinte: quando você tava sentado lá fazendo aquela força, aquele momento dramático, teve. Cara, não teve força nenhuma. Foi de cara. Teve essas horas mal dá tempo de sentado aí. Só vazou. Teve algum dizer, assim, inspiracional nas paredes do banheiro, porque geralmente sempre tem alguma frase assim que traz muita esperança pra sua vida, principalmente pra esse tipo de situação. Olha. Cara, tinha um número escrito, tinha um número de telefone e tava escrito embaixo, chupa. Só isso. Olha, eu posso dizer o que tinha. Uma dúvida. Eu posso dizer o que não cara, tinha nesse banheiro. Você tava nessa caganeira, você tava pensando como seria limpar a bunda. Você pensou num plano B? Não tem plano B, né? Ele só ia sair cagado. Não, tem plano B. Eu pensei em duas coisas. Eu pensei numa muito ruim, que essa seria a pior coisa que eu faria no mundo, que era pegar papel que tava na lixeira e me limpar. Nossa, cara. Eu falei, é impossível isso, eu não vou fazer isso, é um absurdo, né? Você ia pegar AIDS. Mas eu pensei em me limpar com a cueca. Mas, cara, eu fundi tanto cu que eu mal me sujei, cara. Cara, ô, Craig, eu ia perguntar pra você. Você, nesse momento, você parou e pensou assim, cadê o adesivo de economize água? Exatamente. Só pra mas, cara, só assim, mas, cara, deixa eu continuar aqui, não acabou. Depois eu fui lá, fiz a visita e tal. E, cara, na moral, eu não queria sentir o gosto de nada, cara. Os caras me ofereciam cerveja e falei, não quero, não quero. Até a hora que o cara lá me ofereceu de novo, eu falei, porra, cara, eu não quero. E o cara falou, esse aí vai ser dinheiro ruim, hein? Eu falei, cara, você não sabe o que eu passei, cara. Você não sabe a minha história, cara. Fiquei triste assim, cara. Você fala que sou dinheiro ruim, você não sabe o que eu passei hoje, tá ligado? Porra, velho. E assim acabou minha história. Caramba, que coisa. Crive, o Tolkien da cagarreia, né? Aí, Leque, mas olha só, tu pode dar, já pode dar uma retweetada aí pro jornal que tu comprou, velho, porque pelo menos o jornal é bom. Se o jornal fosse cara, ruim, tu tava cheio de tinta no cu, viado. Imagina isso. Aquela página de quadrinhos, tá ligado? Cara. Mano. Ele tá aqui na minha mão, cara. Você guardou ele. Pra qualquer coisa, ele tá aí. Sim, lembrança. Desse momento feliz aí da sua vida. É, então é isso. É uma Gazeta do Povo de sexta-feira, 29 de maio de 2015. Um retweet pra Gazeta do Povo agradecendo pela sua vida aí, cara, e tal. É moldura. E, porra, imagina sair a tinta toda e ficar preso no teu cu, sei lá, vendo o carro, pô. Vendo o Uno Mille. Aí alguém. Caralho, mano. O Craig vai transar com a mina dele, tá ligado? Aí quando ela vem, ele vira de costas, vendo o Uno Mille, tá ligado? Bem, é isso. Pro Keiruka, vamos para os nossos e-mails e comentários. Então vamos para a nossa primeira sessão de e-mails e comentários aqui do site, que a gente decidiu destacar essa porra e fazer um quadro só para isso mesmo, como todo podcast faz, que é assim, a vida é assim, o mundo funciona desse jeito, os podcasts são assim. Então a gente só queria lembrar para vocês, não esqueçam de comentar e mandar e-mails e tweets e facebookadas, que quer que sejam, para o Gasp, porque esse projeto é novo e a gente precisa do seu feedback, o seu. Estou falando diretamente com você, José. Como assim, cara? É porque vai que tem um José, tá ligado? Ele acha que é tipo, nossa, sou eu. Caralho, tipo, isso foi muito declarado, tipo, xingamento pro ex, tá ligado? Você, José. É, tipo, e assim, não esqueça de deixar o seu feedback, porque ele é muito importante pra gente. Por onde você pode entrar em contato com a gente? Tem o Facebook do MD, por enquanto. Pode usar o Facebook do MD mesmo. Os comentários diretos no site. O Twitter do MDcast, o @MDcast. E também tem o e-mail do MDcast, @gmail.com. MDpodcast, @gmail.com. Tá tudo no link da descrição. O melhor mesmo é vir falar diretamente com a gente no Twitter, né, Lucas? Não, no Twitter é sucesso, porque você consegue conversar com a gente, tem aquela interação bacana, calorosa, futebol moderno, todas essas coisas aí que acontecem com a galera daqui. Então foi, é isso basicamente, mas antes a gente tem uns recadinhos pra dar. O primeiro deles tem a ver com um amigo nosso, ouvinte, leitor de muito tempo atrás, que é o Felipe Távora. Pra quem não sabe, o Távora, ele faz MMVs, Mangá Music Videos, né? E ele, que é basicamente só aqueles vídeos muito loucos com sequências de mangás com uma música muito da hora aparecendo, né? E ele fez um diarão muito especial, né, pra gente, porque a gente tinha gravado um podcast lá no falecido MD sobre Arnal e tal, e ele fez um, pô, mencionou a gente, puta trabalho do cara, excepcional o MV dele, brilhante trabalho de edição de vídeo. E nesses últimos dias, o Távora recebeu uma resposta dos criadores de Arão, né, elogiando o trabalho dele, falando que eles gostaram muito, né, gostaram da escolha da música e tal. Só queria deixar esse recado aí, porque o Távora tá aí, estamos em negociação, negociando o passe dele, vamos ver como é que vai funcionar, que o trade de Manaus é uma coisa meio complicada, mas é isso aí, só queria dar esse recado aí, que ele... Vejam esse MMV, ficou muito bacana. Ele fez em homenagem a gente e o criador de Arão ainda mencionou ele. Porra, é sensacional. Pra gente também, porque a gente apoiou essa iniciativa dele. E é isso. Tá? E agora pra falar. Se alguém quiser ver, só pra falar, tá, ainda tá no site da AMD, tá, galera? Tá postado no site, é só chegar lá e escrever MMVRAL, que tu deve achar dentro do site da AMD. Sim, sim, se você entrando lá, você acha imediatamente isso. É... Fora isso, é... vamos falar então dos comentários. A gente só teve comentário do Lozekan, nosso amiguinho do Gecko Gear, que na verdade comenta com o nome de Gecko Hayate, né? Que é estranho, porque eu não sei como eu deveria chamar ele. E eu queria pedir... Quem vai querer falar, ler o comentário? Eu posso falar. Então vai lá, Crime, você já tem experiência nessa porra mesmo? Ele diz o seguinte, é que os amiguinhos da atrasados de post de Gecko Gear gostaram bastante desse novo pod piloto, ele tá falando do nosso podcast, e ele diz também que parabeniza a gente, que ficou bem bacana. É, ele fala que o Hinomaru anda bastante regular mesmo. Eu não sei quem é esse cara, quem é esse cara, Hinomaru? Hinomaru é um mangá que a gente citou, que chama Hinomaru Zumou. Tá. Mas ganhando páginas coloridas, porque provavelmente é um tudo importante para a Shueisha. Com certeza deve agregar a um público nicho interessante e diferente para a Jump. Sem falar que todo santo evento de sumo no Japão tem os lutadores entrando com as vestimentas ou cartazes mostrando mangá. Esse free marketing é sempre bem-vindo também. E ser irregular já era esperado para a revista, ainda mais por tratar de um esporte totalmente ultrapassado até mesmo no Japão. O grande ponto forte do mangá são os personagens de alto potencial de crescimento e a obra ainda pode ter. Então acho que vale a pena continuar mantendo ele na revista. É, agora, meu comentário próprio do Kravitz. Seguinte, eu acho bacana a iniciativa do Hinomaru Zumo, agora que eu me toquei que mangá que é. E é legal, tipo, porque eles estão trazendo pra um público mais jovem a parada do sumo, que tradicionalmente, hoje em dia, no Japão, é um esporte de velho. Sim, pena ser um mangá bem mal feito. Mas, tudo bem. Sim, eu nunca li, você já leu? Porque eu li o primeiro capítulo e achei muito ruim, tá ligado? Cara, mas o primeiro capítulo tem muita cara de Shonen Jump, é absurdo. Não, é muito estereótipo absurdo Shonen Jump, com aquela arte, nossa. Boa! Ruim pra caramba, assim. O character design eu achei, nossa, não tinha personalidade nenhuma, tá ligado? Assim, muitas coisas me incomodaram, assim. Eu acho que é interessante você trazer um esporte diferente, mesmo assim, tá ligado? É, né? Podia ser melhor, né? Talvez ele tenha mudado, assim, eu não só li o primeiro capítulo, mas eu não sei. A ideia é interessante, pelo menos. Ele continua. Talvez me incomoda um pouco isso ser premiado, principalmente na categoria shonen, só depois de ter um anime em exibição. Mas, por outro lado, pelo menos acaba premiando, mesmo que tarde, a maneira justa ou merecedora de alguns títulos bons dessa edição. É bem provável que jurados só foram pegar pra ler após conhecer o anime, apesar de também existir a pressão pública com o próprio. Arthur falou, Obs, ainda acho o apelido estupro que vem de algum estupro que ele cometeu por aí. Eu também. É, ele disse que também a premiação de shoujos é sempre boa, e que também concorda que dificilmente se acha algum shoujo que não seja uma mesmice de romance de menininho. Apesar da influência dos títulos da Kodansha nas premiações pela editora patrocinar o prêmio, vejo que com bons olhos. A Shueisha também faz o patrocínio em uma premiação por aí, assim como as outras editoras. O Kanki, desse jeito, mostram vários títulos delas mesmas. Existem premiações que são, de fato, bem parciais, como o Mangá e Show Awards. Não sei quanto a vocês, mas na minha opinião, a Kodansha tem um catálogo de títulos muito mais interessantes e diversificados que a Shueisha, de maneira geral. Por isso eu vejo com bons olhos que exista um espaço para eles mostrarem isso nas premiações. Ótimo podcast, valeu pela citação. E não, eu nunca botei o dedo no ralo ou deixei algo cair e ficar preso nele. Desculpa. Mentira, mentiroso. É. Eu vou falar que eu nunca fiz isso também. Cara, mentira. Posso continuar? Todo mundo faz isso, mas pode continuar. E sobre o incidente da Angélica do Luciano Huck, Jesus, o infeliz que deu a notícia na TV foi muito vago. Não lembro se vi na Globo ou na Globo News, mas foi a primeira vez que estavam noticiando na TV sobre o incidente. O infeliz lá que passou a notícia disse que o avião da Angélica e Luciano Huck simplesmente caiu. Depois disse que eles estavam todos hospitalizados e fiquei muito apavorado. Ô, louco, cara. O cara ficou com medo, né? É, caralho, é sério? Angélica! Cara, não, sério, se isso acontecesse, tipo, com todo respeito, Angélica e Luciano Huck, mas isso não mudaria a vida, cara. Então, tava o Gutinho, né? É, meu time. Pra que que você ia mudar a minha vida? É, são os vizinhos, cara. E? Pô, o World Trigger não ensinou a importância dos vizinhos já? Os vizinhos do game. Lucas, vai tomar no cu. A World Trigger também ensinou também os vizinhos. Porra, os vizinhos, eles são essenciais, Gutinho. Eu acho que você deveria amar Luciano Huck e Angélica, que são pessoas maravilhosas, como você já bem disse. Cara, seu irmão mais novo não brinca com o filho da Angélica e Luciano Huck? Não, exatamente. Filho, filho. Pais, pais. Eu não tenho relação nenhuma com eles. Eles são meus vizinhos. Pronto. Porra, vai dizer que você não acha a napa do Luciano Huck muito maneira, velho. Não. Caralho. Você nunca pegou a Angélica fazendo topless, não? Tomando não. Sol? Não. Mas ele já deve ter olhado pela luneta ela dublando a canção de Digimon, né? Não, esquece. Ia fazer. Acho que ela canta Voo de Táxi, né, cara? Pô, é. Você já viu ela pegando táxi, cara? É o sonho virando realidade, tá ligado? A Angélica no táxi. É. Olha, eu já vi os seguranças pegando um táxi, serve? Os seguranças. Quantos seguranças? 4 a 5 que acompanham as crianças. Caralho. As crianças. Só as crianças. Só as crianças. Porra, tá, deixa eu continuar. Até porque ele atacar o Luciano do Huck deve ser uma merda, né? Que ele dá a narigada e tudo e acabou. Porra. Mano, Craig, continua. O cair que ele falou com certeza fez todo mundo pensar que eles morreram e caiu loucamente. O carinha tivesse com poucas informações sobre o incidente, mas ele tenha expressado mal mesmo. Fui correndo terra pra ver que tinha mudado alguma notícia. Ela dizia que foi um pouso uso forçado e tal. Daí já deu um alívio. Caralho, o cara é realmente preocupado. Só uma dúvida antes de você continuar. Tem alguma vírgula nessa merda ou é assim mesmo que tu tá lendo que tá escrito? Não tem nenhuma vírgula. Não tem nenhuma vírgula. Ok. Ontem eles deram entrevista no Jornal Nacional e foi bem tenso. A Angélica falando que o filho. Que o Pilo. Ah, tá. É, pô, o cara. Sei lá, reduz piloto pra Pilo, velho. Sim, mas isso. Pro Pilo ia pousar e o filho dizendo que não, que eles iam cair. Nossa, bem horrível. Andar nesses jatinhos teco-tecos e helicópteros não é pra mim. O piloto, ó, agora ele coloca piloto, velho. Puta que pariu. Porra, o piloto também foi foda. Conseguiu fazer quase o impossível, porque bastava um mau toque com o trem de pouso que já era. Infelizmente nessas horas aquela física genial de pilotagem do GTA não existe. Oh, mano, mas eu fiquei sabendo que ele teve um auxílio, que ele botou o Luciano Huck de apoio do trem de pouso. Só isso só. É, isso foi feito Crive espalhando pros outros. Que isso, cara, foi criativo. O Luciano Huck podia ter dar uma chupada no ar, sair um pouco e ir lá embaixo do avião e... Ah, moleque. Porra, sei lá, acho que a Angélica tipo, podia usar o poder dela de digitalizar as coisas. Falha, tá ligado? Lucas, pelo amor de Deus, passa. Cara, eu tô achando muito engraçado, cara. aí fica a pergunta, rapidão. Aí fica a pergunta. Eles estavam viajando pra ir em algum lugar, certo? Certo. Obviamente. Certo. Por que eles não foram de táxi? Nossa. Oh, na moral, ai, vamos falar de... Vamos passar pro bloco normal. Vamos passar. Eu falei que o Prince é um bom guitarrista, cara. Ninguém acredita em mim, cara. O Prince é um ótimo guitarrista. Mas a gente não tá aqui pra falar de coisas boas, como a guitarra do Prince. A gente tá aqui pra falar de Naruto. Olha só, o anime não sai da gente. Não importa o que a gente faça, ele continua voltando. Parece uma sina, né? Não tem jeito. A gente tá aqui pra falar um pouco. Estreia do filme de Naruto. Teve aí o filme de Naruto. Eu não assisti, eu não ligo. Só sei que deve ter sido ruim. E eu espero que tenha tido a salada. Ah, Dak. Pelo menos tem a lenda de Boruto, velho. Cara, o Boruto é foda, mano. Boruto é foda, cara. Se tivesse um mangá, cara, eu leria o mangá Boruto, cara. Se fosse só o mangá Boruto, eu ia ler, cara. Mas e aí? Vai lá, Gutinho. É, qual é que é, Gutinho, do filme do Naruto? Bom, vamos lá. Esse tá sendo o podcast de conto solo, né? Primeiro foi a aventura no ônibus, agora vou ser eu. Tá demais isso aqui hoje. Ai, ai, vamos lá. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que gosta muito de contribuir pra que a cultura do Japão venha cada vez mais pro Brasil. Aí eu decidi, caralho, o filme de Naruto vai estrear aqui no Brasil. Foda-se, mas deve contar pra alguma coisa no futuro. Então eu falei, eu não vou só contribuir. Eu vou ser o general segurando a bandeira lá na frente. O que eu fiz? Primeiro de tudo, menti pra faltar ao trabalho. Que a estreia do filme era dia 28. Já começou bem. Já começou bem. Caraca. Já começou, né? Um dia de semana, eu menti pra faltar ao trabalho pra ir ver Naruto. Tá. Ainda bem o nível de dedicação. Aí vamos lá, taraná, taraná, eu fui lá no cinema, taraná. Eu não só cheguei, comprei o ingresso e vi o filme, eu cheguei com o cinema fechado, fui a primeira pessoa a entrar, fui a primeira pessoa na fila e comprei o primeiro ingresso da primeira sessão. Cara, você pode falar first pra tudo, né, cara? Aí, você realmente foi renomeado nisso aí. Isso que é bandeira, né? Isso que é carregar a bandeira. Mas bem, ninguém suspeitou que eu menti, porque todo mundo que convive comigo acha que eu só falo a verdade, nunca mento. Quem vai pensar que alguém vai matar o trabalho pra ver o filme do Naruto também, né? É, cara, eu acho que se tu falasse isso, o nego ia virar e falar, Gutinho, pode falar a verdade, cara. Pô, tu tá doente, tu tá ficando uma puta, sei lá, velho, mas tu não vai ver o filme do Naruto, fala. Só que tinha um porém, eu tinha planejado tudo pra esse dia. Falei as coisas num dia antes, falei, ó, tenho um simulado na faculdade, vou faltar amanhã, e todo mundo levou na boa. Que achou realmente que eu tinha simulado. Aí quando eu fui lá ver os horários, não sei o quê, o primeiro horário era as 3 da tarde. Aí tava lá, Naruto, The Movie, tarará, Digital, e Dub, de dublado. Eu falei assim, pô, Dub? Não é possível, eu não ouvi nenhuma notícia. Você é muito burro, velho. Eu não ouvi nenhuma notícia. Calma, calma, olha a pegadinha. Eu não ouvi nenhuma notícia de que eles estariam trazendo o filme dublado pro Brasil. Tanto que o trailer que tava na página de comprar ingresso, tava legendado. Tava em áudio japonês. Eu falei, não, cinema burro. Colocaram errado aqui o negócio. Não vi nenhuma notícia, o trailer tá em japonês, beleza. Vamos lá. Aí foi, tarará, deu o horário do filme. Entrei na sessão, Aí eu sabia que eu ia ter esse divertimento. Que era eu sentar lá no alto, na melhor poltrona, e ver quem seriam os outros retardados que iriam em plenas 3 da tarde ver o filme de Naruto. Chegou um grupo de 3 playboys, um casal de namorados, aquele virgem de 40 anos roliço com um saco enorme do McDonald's. A gente sabe quem é esse aí. Inclusive, você conhece bem ele, né? Tava ele e o demônio junto. Na moral, o alto da parada foi o casal de lésbicas. E caralho. Eu juro, é pra todos os públicos, cara. Todos os públicos. Pra toda a família. E como não podia faltar, tinha um de cosplay. Ah, cara, clássico. Mas não era de Sasuke, não, né? Porra, cara, deve ser vergonhoso, só tem um. Era Naruto gordo. Não era Naruto, não era gordo, não era normal. Eu gosto do Sasuke. Normal não, né? Fazer cosplay de Naruto não. Deixa eu adivinhar, uma Tsunade sem peito. Não, era o Naruto mesmo, ele foi de Naruto. Eu só gosto do Sasuke negro. Sasuke negro pra mim é melhor. Sasuke negro e Elmo, caralho. Pô, cara, eu acho que não tá só o seu Sasuke negro, cara. Você é o único. Porque você é o Sasuke, você ainda é maravilhoso, né? E qual foi o ponto alto da sessão? Entrou um cara, que eu creio ser um funcionário, com uma prancheta na sala de cinema. Eu falei, pô, caraca, que maneiro. Eu realmente vim aqui pra contribuir. Ele deve pegar a opinião do povo que veio ver o filme, tarará. Pô, beleza. Começou os trailers, todos os trailers dublados. Eu falei assim, pô, tô achando isso meio estranho. Geralmente não é assim, mas tudo bem. Escureceu mais ainda a sala, começou o filme e de repente eu ouço. Há muito tempo, no mundo Shinobi. Minha mente simplesmente deu pau naquela hora, velho. Eu não tava acreditando no que tava acontecendo. Porque todo mundo sabe que a dublagem de Naruto no Brasil é uma bosta. Que eles usam as mesmas vozes para as criancinhas de 5 anos para os adultos de 19. E era exatamente isso que eles fizeram no filme. A partir daí, velho, começou uma transformação no meu corpo. Eu vi os primeiros 5 minutos, eu levantei, em transe, e comecei a sair da sala. Quando eu cheguei no corredor, sabe, saída, o cara da prancheta levantou e falou: meu senhor, você já vai embora? Eu virei lentamente pra ele e falei: vou. E vocês fiquem aí com essa dublagem de merda! Eu gritei a plenos pulmões na sala do cinema e saí estilo... como é que é? Estilo Al Pacino mafioso, sabe? Aquela marcha do diabo espalmando as duas mãos na porta dupla e fazendo aquele baque lindo. Pá! De ir na parede e voltar. Foi exatamente isso, cara. Você é tão bizarro e tão estranho que eu realmente acredito que você tenha gritado no meio do cinema. Ah, mas essa foi a parte, foi só o início. Foi o início da minha jornada na transformação de demônio, Lucas. Ah, não, rapidão. O Gutinho foi o primeiro a levantar a bandeira, ficou o primeiro a queimar ela também. Foi. Cara, ele foi o primeiro queimar, pisar e cagar em cima. Ele foi o primeiro reaça do Naruto, né, mano? Cara, mas eu só queria lembrar, prestem atenção numa coisa. Gutinho, ao narrar sua história, ele mesmo faz a sonoplastia dela. Que ele vai. Aí eu tava lá. Tananana, pá, cheguei lá, e aí, pum! Cheguei, o que aconteceu, sei lá o que é. Ele faz a sonoplastia da professora dele, cara. Eu acho sensacional, cara. É genial, né, velho? Eu acho sensacional, cara. Agora, eu acho que agora vem a melhor parte, Lucas. Porque, tipo, vocês me conhecem. E quem me conhece na vida real é pior ainda. Eu sou muito difícil de tirar do sério. Mas quando me tiram, velho, quando me tiram mesmo, eu viro o demônio. E eu saí daquela sala de cinema me tornando o demônio. Do shopping de onde é o cinema pra minha casa, são uns 30 minutos de caminhada. Do jeito que eu tava marchando, eu achei que eu ia chegar em 10 em casa. E você, na rua, passa por situações que no seu cotidiano seriam normais, que você ligaria o foda-se. E eu passei por duas quando eu não estava no meu normal. Tava numa avenida cheia de carro, aquela avenida movimentada, onde é calçada, construção, escola e do outro lado, uma avenida passando cheia de carro. Eu marchando, né, quase espumando pela boca e pelos olhos, de repente eu vejo um molequinho, tive até uns 10 anos no máximo, ele simplesmente bota o seu pintinho pra fora e começa a mijar. Uma situação normal... Num poste, né, gente? Não no meio da rua. Isso, num poste, não no meio da rua. Então, numa situação normal, eu diria, pô, uma criança, precisa mijar, não aguentou, não achou um banheiro, beleza. Mas naquele dia, eu não estava normal. Eu fui marchando em direção a ele. E quando eu cheguei perto, meu querido, o diabo se levantou e gritou: guarda essa porra, moleque! Tá pensando que aqui é sua casa? Na moral, sem brincadeira nenhuma, o menino, ainda mijando, levantou a calça e saiu correndo como se fosse a virgem fugindo da piroca cheia de espinhos. Basicamente, quando você fica puto com as coisas, você fala igual uma negra do Brooklyn. Moleque, nada com a vida, mijando. Cortou a vibe do maluco, não, cara. Não, ele nunca mais vai mijar na rua, velho. Pra ele, tipo, a lembrança de mijar vai ser um momento de assustador, não um momento de alívio, tá ligado? Ele não vai conseguir. Um vacilo, cara. Ele não vai conseguir abrir o zíper, tá ligado? Vai ter um trauma. Caralho, cara. Cara, não, o moleque vai estar com a mina lá que ele for baixar o zíper. Vai ver a voz do Gutinho. Vai lembrar do Gutinho, tá ligado? Porra. Sigo. Eu não sei como ele vai explicar, imagina se ele tem algum compromisso depois, chega mijado no compromisso. Não, o moleque ia pra festinha lá com a vida que ele gosta do colégio e chega todo mijado. Nesse ponto, sabe qual é o problema? Eu tava liberando a minha raiva na rua, só que ela não passava, ela só aumentava. E eu começava a sentir os chifres crescendo dentro de mim, mas vamos lá. Quando eu já tava uns 10 minutos de casa, eu já tava numa rua meio que de condomínio, sabe? Onde só tem portão e casa, portão e casa, portão e casa. Qual foi a segunda coisa muito mais comum que aconteceu comigo? Eu passando por uma garagem e um cachorro começa a latir pra mim. Se eu estivesse no meu normal, ia levar aquele sustinho e foda-se. Xingava o cachorro, a mãe dele, embora. Caralho. Mas eu não estava no meu normal. Eu parei quando eu ouvi o latido, virei para o meu agressor, era um pastor alemão, e naquele dia eu não ia levar desaforo e muito menos latido para casa, velho. Eu simplesmente meti a minha cara e os meus córneos na grade da garagem e respondi à altura. Imagina um macaco demoníaco urrando e gritando com um dos braços pra dentro da garagem tentando enforcar o cachorro. Imagina, tipo um macaco. Eu tô imaginando. Ele pulando na grade, tá ligado? O panda. Vou botar no segredo de cachorro. E eu tentando enforcar o bicho. Imagina a cara que o cachorro fez, que eu já devo ter ficado aqui, porra de maneiro. E o cachorro olhando assim: caralho, essa porra é mais peluda do que eu, mano. A minha sorte é que eu não consegui. Desculpa a reação do cachorro. Não, a minha sorte é que eu não consegui pegar o bicho, porque ele imediatamente foi pro canto da garagem e começou. Ai, caralho do céu. Só quando eu cheguei em casa, tomei um copo de Coca-Cola e outro de Guaraná, é que eu finalmente suspirei e disse: eu devia ter ido trabalhar. Caralho. Eu sei que eu queria ter feito o troco mais rápido que eu já vi alguém dando no cinema. Eu tô surpreso, eu tô dando ratinho. É, Naruto realmente é uma merda. Eu tô surpreso. Não, Naruto já não é bom, mas dá pra apoiar. Ir no mercado, mas dublado, mal dublado ainda. É, não dá pra apoiar a play art. Cara, eu tô surpreso porque eu acredito que a narrativa do Gutinho dessa história é melhor que a do filme do Naruto, mano. É bem possível. Cara, ele tem a sonoplastia também. Ele é verdade. Ele devia ter a sonoplastia, tá ligado? Tem a imitação, ele mesmo. Gutinho interpreta Gutinho macaco louco. Gutinho interpreta Gutinho demônio. Gutinho interpreta Gutinho apreensivo, tá ligado? É isso. Caralho. Cara, e o melhor de pensar é que talvez o cachorro seja do moleque mijado. Ainda pode rolar esse detalhe. E só de curiosidade, sobre o que era pra ser o filme? Era sobre o filho do Naruto? Não, o filme é 90% dele romance. O romance se formando entre Hinata e Naruto. Ah, esse filme, nossa. Esse filme. Nossa, caramba. Cara, eu sei ver que esse filme nem veio pro cinema de Florianópolis e eu não tô triste, não. Calma lá, então esse filme é na real. Você acha que o Naruto tão ruim assim? Alex, sei lá, pode ser que a dublagem da Renata seja da Peach, tá ligado? A gente não sabe. Eu vou equalizar você, Naruto. Cara. Mano. Calma, eu comecei a pensar na Peach falando isso. Eu sou sozinhas. Cara, eu sei que assim. Mas isso significa então que esse filme do Naruto é A Origem de Boruto? É isso, praticamente? Exato, praticamente isso. Porra, então ele nasceu maneiro. Que a lua precisa cair. Que a lua precisa cair pra ele notar que ele gosta de alguém, só isso. Nossa, eu imaginei agora um cenário muito bizarro em que a Peach tá falando que vai equalizar o Naruto e lá, em vez da lua cair, tá lá a Joelma: a lua me traiu, e a lua caindo. A lua me traiu. Caralho. Eu pensei a mesma coisa, cara. Quando falou da lua caiu, eu já me veio o Little Shimba na cabeça, cara. Cara, eu imaginei o Shimbinha já ali, tá ligado? Shimbinha Hokage. Shimbinha duplo saço, que cara. Shimbinha lá, tá, né? A Joelma, onde tá aí o Naruto lá, tá ligado? E a Peach vai equalizar. Mano, que cenário sensacional, cara. Cenário genial. Mas cara. É isso aí. Não. Alguém quer adicionar algo do Naruto? Não, ninguém quer falar. Eu só quero adicionar uma coisa. Se vocês querem ter só um gostinho do meu sofrimento, procurem o trailer dublado pela Play Art. Vocês vão entender o porquê do meu ódio. Bem, então é isso. Vamos passar pra próxima, que essa história já ficou até grande. Time. Hurricane and it rip the ceiling off a church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. Your sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it. It was sending people to the moon. September, my cousin tried. Falando um pouco aqui de filme de anime e todas essas coisas, foi anunciado filme de nada mais nada menos do que Beyblade. Para de teclar, filha da puta! Boa, espero que tenha parado. Ei, fio teclado no cu agora. É, filme de Beyblade. Pra quem imaginou que tem um limite pra o tipo de desenho animado que você pode fazer um filme, é só... Não, dá pra fazer o de Beyblade, com certeza. Com certeza dá pra fazer o de Beyblade. Né? Até porque é só filmar a criança de 11 anos brincando de Beyblade. É isso que é a Beyblade. É isso que é o anime, tá ligado? Isso é divertido por causa da magia. Tá ligado? A magia da animação. Leia o chat. Leia o chat. Caralho, mano, cara, não dá. Não dá, continua. Deixa mais bizarro como é que eles vão fazer a parte do ator jogando um peão de... Mas tem que ser animado o peão, sabe? Vai ficar muito bizarro. Cara, não, é assim. Sabe, tipo, eu fiquei imaginando. Beyblade, por que Beyblade, sabe? Tem tanta coisa legal pra você poder fazer adaptação. Mas Beyblade, cara, sabe? Tipo, um bando de peão rodando, umas crianças de 12 anos e você lutando pela força da amizade, cara. Poxa, que isso, cara. Eu digo por que Beyblade, porque o CG vai ser incrivelmente fácil de fazer. Espero que não seja algo... Eu tô esperando algo parecido com o Sharknado, tá ligado? Mano, não desmenospreze o Sharknado. Sharknado é tão trash que é... Cara, eu tô pensando no moleque tacando pau agora. Era Nietzsche, cara. Saindo do tubarão de dentro do peão. Imagina. O peão faz o tornado e sai do tubarão, mano. É isso, cara. Caralho, é a solução perfeita. Sharknado era um spin-off de Beyblade, mas não tô sabendo, cara. Na moral, mudei minha opinião. Esse filme vai ser da hora, velho. Isso vai ser muito foda, velho. Eu já mudei minha opinião. Na moral, o nosso problema não é nem ser o filme live action de Beyblade. O nosso problema é quem tá fazendo o filme. Quem tá fazendo? Adivinha. O filme de Beyblade terá a produção de Mary Parent, que traz com o currículo trabalhos de Círculo de Fogo, Noé e Godzilla. É isso. Círculo de Fogo é bom. É. Pacific Rim é foda. É. Porra, vai rolar umas batalhas foda. As Beyblade vão ser um mega meca, tá ligado? Meca de peão, viado. Vai ser muito louco, não é, mano? Não disseram que o Michael Bay tava envolvido? Aí fudeu. Aí vai ser mega explosão, viado. A Beyblade gosta. Levantando uma discussão aqui. Levantando uma discussão, acho mais decente aqui. Que filme de adaptação japonês de anime ou mangá vocês acham que ficaria interessante em Hollywood? Cara, Cowboy Bebop. Cara, nenhum. Cowboy Bebop. Acho que não. Não. Cara, sabe um que ficaria ótimo? Ótimo. Se tivesse um filme bom. Ping Death Pong. Note. Eu acho que ficaria ótimo. Porra, não acho pela temática dos personagens, caralho. Tá ligado? Tipo, mas o Death Note, eu acho... Cara, teria que pegar um diretor muito porra louca pra fazer um design igual daqueles, tá ligado? Então, mas o Death Note, eles teriam que mudar muito essa parada japonês da referência do Shinigami. Porque ela não funciona. Sim, é isso que eu tô falando. Mas é isso que eu tô falando, tipo, pra mim, como o Bebop funciona, a partir do momento que você pega um puta diretor que seja de efeitos especiais de ação, tá ligado? E dá um roteiro pra aquela porra, é claro. Um que eu acho que era... Cara, eu acho que se fosse pra arriscar, eu arriscava Monster. Porque Monster é uma coisa que não é tão viajado assim, e dá pra você construir um roteiro muito bom, e dá pra você poder selecionar atores muito bons que combinam com o quesito dos personagens. Não, só isso. Eu acho que dá pra arriscar quase todos do coração, menos Billy Bat, tá ligado? Mas Billy Bat Entry Boys também dá, tá ligado? Billy Bat só se for aquela coisa nonsense de misturar cartoon com filme live action. Pode funcionar também. Sim, exatamente, entendeu? Só isso. Ah, mas porra, a não ser que tu pegue um diretor também, outro diretor viajado. Tem um diretor viajado aí que faz essas coisas. Mas tem um que eu acho que ia ficar legal, em live action, se bem produzido. Beck, que é de música. Com certeza. É, pô, tem o Whiplash agora, de música também. É, mas um que dá pra fazer que eu acho que é legal é o Fate. Porque, pô, um monte de herói histórico, tá ligado? Em uma batalha gigante, estratégia, pá, sabe? Tem espionagem no meio. Acho que funciona, sabe? Se você tirar os poderes japoneses. Já consigo imaginar, velho, quem eu botaria pra ator nessa merda. Não. Cara, tipo, eu não sei, tá ligado? Tipo, parando pra pensar agora, assim, eu se eu fosse, se tivesse na minha mão pra me escolher um mangá, tá ligado? Pra mim fazer, tipo assim, aí eu pensaria entre qual o nome foda que poderia entrar no mercado de mangá e fazer sucesso, tá ligado? Tipo assim, me dá um nome que todo mundo gosta nos Estados Unidos e que vai levar público. Na minha opinião, é Cowboy Bebop. Agora, me dá um anime, me dá um mangá anime fácil, tipo, fácil entre aspas, que é mais tranquilo de fazer, que eu vou dar na mão do diretor bom em fazer, cara, tipo, seria um mangá pra no chão, tipo, Slice of Life, tá ligado? É. Aí você tem vários. Você pode até fazer, sei lá, Nana, dependendo do que se falta. É, mas eu acho que dá pra também a gente viajar bastante na onda dos sci-fi, né? Porque o sci-fi japonês a gente tem bastante coisa legal, pô. Você pega obras do Tsutomu Nihei, tipo um Blame. É, Blame, eu acho que dá pra fazer Blame. O próprio Psycho Pass, cara, acho que daria legal. É, provavelmente. Eu chutaria Blame e eu. Cara, tipo, os caras não vêm acertando. Mas na mão desses caras eu acho que seria muito foda, seria na mão do Wachowski, cara. Os Wachowski mandar um Blame, que tem essa parada introspectiva, pá. Entendeu? Assim. Ali sim eu vejo, tá ligado? Eu já imaginei isso, tipo, olhei assim e falei, cara, tipo, é na mão deles que essa porra ia sair foda, tá ligado? Os caras fizeram Speed Racer de um jeito muito louco, tá ligado? Pode ficar uma merda pra muita gente, tá ligado? Eu acho... É ruim, tá ligado? Eu acho, mas, muito, tipo, bom. Eu acho incrível o Speed Racer. Eu gosto pra caralho. Tipo, cara, eu tenho meus problemas com a narrativa. Não como é feito o anime, mas tudo bem. É, mas a crítica deu notas altíssimas, por exemplo. Sim, cara, porque, tipo assim, é ousado. Speed Racer é ousado. Muita gente não entende isso, mas é ousado pra caralho, do jeito como é feito Speed Racer, tá ligado? Cara, é tipo a animação japonesa live action, cara. Tem até, tipo, sim, carinha japonesa. Tipo, cara, eu acho muito bom, sinceramente. Não, eu acho ousado pra caralho. Porque, tipo assim, eu vi uma entrevista deles tentando falar depois, que eles falaram assim, cara, a gente fez Speed Racer, eles tentaram trazer a ideia que era do desenho com o filme. Cara, você fazer isso e, tipo, você parar pra ver Speed Racer hoje, você vai ver que os caras conseguiram. Eu tenho meus problemas com a narrativa, tipo assim, roteiro mesmo, tá ligado? Eu acho o roteiro até meio fraco do filme, tá ligado? Mas eu acho que muita coisa poderia ter sido explorada no Speed Racer que não foi. E eu acredito que, assim, foi explorado de uma forma, assim, equivocada, eu acho, assim. CGI, pra época, na minha opinião, foi um excelente, sabe? Sim. Uma coisa, tipo, que impressionou muito. Mas agora também eu concordo com o que o Carlos tá falando. Atores decentes também ajudar, porque o elenco foi uma desgraça. Não, o elenco não era lá essas coisas. Acho que eram os atores meio fraquinhos, mas, tipo... É, cara, também eu achava que é difícil de escolher ator bom, né? Porque esse último que eles fizeram do Júpiter agora... Mas, cara, sinceramente, cara, eu ainda... Custe as críticas, eu ainda acho... Boa, que bom. Esse é o melhor filme de animação japonesa já feito, cara. Cara... Também não é muitos, né? É. Você vai ter vários, não dá uma lista gigante. Vamos comparar com quem? Dragon Ball Evolution? É. Não. É, mas, porra... Comparar com Akira, por exemplo. Até não, aí, né? A gente tem Akira filme... Akira é um filme que tá pra sair há muito tempo, né? É, mas, por exemplo... Akira é um filme que tá pra sair há muito tempo. Você tem filmes live action, por exemplo, que são muito superiores ao próprio mangá. Por exemplo, se eu pegar o exemplo de Old Boy. Old Boy, cara, sensacional, cara. Old Boy é um filme genial, é o rei do plot twist, aquele filme, mano. Eu acho que... O mangá tem um final de merda. Então, o mangá eu li também, eu não acho lá essas coisas. Agora, o filme é excepcional, tá ligado? O filme do Old Boy é perfeito, tá ligado? E, assim... Eu acho que é até mais viável, dentro do universo do mangá, você achar coisas pra se produzir. Porque, para pra pensar, antes de surgirem filmes de super-herói, que faz muito tempo, na real, para pra pensar em X-Men, Superman, Batman, essas coisas no cinema, cara. Também é irreal, tá ligado? Super-herói mesmo de HQ, cara, é irreal. Uns caras de colão, voando. Por exemplo, a minha diferença pra alguns mangás, tipo assim, o problema de mangá e pra esses super-heróis é que, por exemplo, eles estão. Os super-heróis eles já estavam instruídos no mundo. Tipo, entre aspas, mais normal do que a maioria dos mangás famosos. Tipo, é muito mais difícil você trazer pra criar um mundo de, porra, One Piece ou Naruto, até Bleach, do que, porra, você criar o mundo do Homem de Ferro, tá ligado? O foda é você fazer os vilões e o Homem de Ferro, mas o mundo, cara, não é nada absurdo, tá ligado? Não, mas é assim, mas se você parar pra pensar, mesmo assim, são filmes absurdos, assim, se você parar pra pensar, tipo, num contexto, tá ligado? Então, pega o Thor é bem absurdo. É bem absurdo. Entendeu? Sim. Agora, porra, o que eu tô falando é você, tipo assim, como é que você vai fazer, mano, tipo assim, uma adaptação dos principais mangás que saem hoje? Porque, porra, mal ou bem, tipo... vai começar a ter mangá daqui a algum tempo. A gente até que vai ter, tá ligado? Vai ter adaptação de mangá daqui a algum tempo, porque, tipo assim, uma notícia que a gente vai falar daqui a pouco, dos problemas de animação de anime. Hollywood tá seguindo mais ou menos por esse caminho, que Hollywood não... Porra, muitos poucos grandes filmes pesados assim de bilheteria vem tendo uma criatividade nova, tá ligado? Porque é tudo blockbusterzão, mas naquele ritmo que a gente conhece, tá ligado? Mas sem querer ser preconceituoso, mas sendo, um problema sério dos japoneses que nem deu rolo já com do Ghost in the Shell. Eles ficam indignados, o mundo explode se escala um ator não japonês pra um papel de um personagem de mangá. Mas a verdade vem pura. A maioria dos japoneses são uma bosta de atores. Não, assim... Naturalmente, eles são muito exagerados. Não, eu não quero entrar nesse mérito, mas a parada é... A barreira que existe pra você trazer animes, mangás pro cinema, da forma como a gente fala, cinema ocidental e tal, é exatamente esse exagero que existe na mídia de entretenimento japonesa. Tudo tem que ser gritado, tudo tem que ser escrutizado, o design tem que ser muito over the top, tem que ser sempre essas coisas extremas demais. Essa é a barreira principal, sim, tá ligado? Todos os cabelos já é um trabalho desgraçado, velho. Exatamente, mas é isso que eu tô falando, tipo assim, quando você compara com HQs e, tipo, principalmente super-heróis, cara, mal ou bem, tipo, os super-heróis, se não for algo como o Hulk, algo parecido que vai ser CG, porra, a maioria ele tem formato de pessoa, tá ligado? Então você traz o ator e coloca ele dentro de uma roupa e faz isso, tipo, e bota o duplo pra fazer as paradas fodas, tá ligado? É isso que... Falando mal e porcamente. Agora, cara, porra, vamos lá, vamos pegar os principais mangás que tem hoje de mais nomes que eles poderiam trazer pra mídia de Hollywood. Como é que tu vai criar o Goku com aquele cabelo? Legal. E eu sabia um que daria fazer muito bom. Um já estão fazendo, que é Monster, querem fazer a série, mas Pluto daria fazer altos filmes com Pluto. Altos filmes. Eu acho... teria que pegar os menos exagerados. Cyborg 009, daria fazer um ótimo filme. Cara, Cyborg 009, cara, você falou uma coisa sensacional. Dá pra fazer cara, um baita filme com esse filme. Baita filme de ficção científica, cara. Não, um mas baita filme que ia dar, tipo assim, muito, muito o que falar, cara. Sim, mas eu acho que tem muita obra. Tem muita obra por aí. Você tem pega... muita obra, cara. Uma série que dá pra fazer é Regime no Hipo, tá ligado? Dá pra fazer uma de série. De box, né? É, dá pra fazer fácil. Honestamente, dá pra fazer até Vagabond. Vagabond é um que daria pra fazer no cinema. Sim, mas o problema de Vagabond é como, tipo assim, é, você teria que arranjar os atores japoneses, tá ligado? Porque, tipo, Vinland Saga. Eu não sei de Vagabond sendo feito com o ator ocidental, tá ligado? Ó, Vinland Saga. Pega um bando de norueguês de vikings. Sim. Não, mas Vinland dá pra fazer, por exemplo, num esquema Dark Fantasy mesmo, o próprio Berserk. Berserk? Bem não, mas Berserk desse teria que ser... Porque já teve animação de Berserk, sim, e você viu que não foi e foi. Não, mas aí tem que ser... A expectativa é o problema. Então, mas tem que ser superprodução e tal. Mas, por exemplo, você pega obras até curtas, por exemplo, Music of Mary. É uma obra concisa, curta, os personagens são, assim, é fácil, você não precisa de exagero. E você pode, assim, ter um plot twist revolucionário, sabe? Estourar a cabeça das pessoas, assim. E é totalmente viável. E não tem nada desses exageros japoneses, Music of Mary, por exemplo. Até que um que eu não sou muito fã, e é curto, e é um tremendo sucesso no Japão e fora, não sei porquê, é Chrono Crusade. Chrono Crusade tem essas modas do anjo, dos demônios, muita religião em tudo, e os guerreiros santos e tal, uma boa protagonista feminina. Em postura curta, 6 volumes, daria pra fazer um filme, sabe? Mas não é isso que eles vão pensar em fazer. Eles vão querer pensar no... Ah, no que tirar dinheiro de criança, porque quem gasta dinheiro são as crianças. É verdade. Você falou do Whiplash? Cara, não é difícil você fazer chicates. Não, não é. Assim, você vai ter vários, assim, exemplos. Devilman, não seria difícil, mas você viu como é que foi o filme de Devilman. Então, eu tô falando uma coisa, tipo, como Hollywood, ela tá nessa escassez de criatividade, tá ligado? Tipo, eu acho que daqui a pouco eles vão estar batendo no Japão, vão estar batendo até na Coreia e, tipo, China, pra trazer os mangás, manhuas da vida, pra fazer a adaptação. Mas o que tem que acontecer é Hollywood levar a sério, tá ligado? Porque, porra, não dá, tá ligado? Pra tu ficar fazendo Dragon Ball Evolution só pra ganhar dinheiro. É, mas na real, assim, se a gente ficar discutindo aqui o que pode, o que não pode e tal, e entrar nos meandros da mídia, do dinheiro e tal, a gente não sai dessa pauta. O negócio é, tem um filme de Beyblade. Na real, se tiver um furacão Sharknado saindo da Beyblade, vai ser foda. É só isso que eu espero agora. Vai ser foda. Olha, isso não é um cast, velho. Um dia, quem sabe, a gente faz um cast de mangás em Hollywood. Sim, provavelmente faremos. Então é isso, vamos passar pra próxima. Agora falando um pouco de super-herói, vamos falar de Marvel aqui. Pra quem não conhece muito a Marvel e tudo mais, sabe que... não sabe que todo ano eles fazem um grande pôster com todos os personagens, né? Eles fazem um grande commission com um artista em especial, fazer todos os personagens juntos em um grande esforço, todos os personagens da revista. E nesse último pôster estão de fora... tanto X-Men quanto Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico é óbvio, porque, bem, eles foram cancelados, até aí beleza. Mas o X-Men aí já é outra treta, né? Porque aí vai vir toda essa discussão de que, ah, o negócio dos filmes, será que os filmes estão influenciando? E aí, qual é que é a da parada? O que eu acho mais engraçado é que nos dois anos anteriores, o Wolverine e os Quarteto Fantástico eram na frente. Eles sempre ficavam na frente. É muito óbvio, e nem sinal agora. No segundo, só que o Quarteto Fantástico um pouco mais pra direita, mas eles sempre foram muito focos. Todo mundo sabe aqui, né, que os X-Men foram um dos primórdios da Marvel, quer dizer, um dos mais vendidos da história da Marvel, o Quarteto Fantástico foi um dos primórdios. E num intervalo muito curto de tempo, foi tudo pro saco, né? Bom, vamos lá. Primeiro, mãe Disney mandando na Marvel, uma coisa que não, eu falava aqui. Fox. Não, o problema aí... com o Quarteto Fantástico e X-Men é Fox. Não, mas ele tá não, eu sei, mas o que eu tô falando é que a mãe Disney tá mandando na Marvel é pra tirar, é pra limar, tá ligado? Uma coisa que quando a Marvel foi comprada, eles falaram que não ia acontecer, tá ligado? Já a Disney metia dedão e falar, mandar neles, tá acontecendo. E isso era óbvio que ia acontecer. Eu não sei se é a Disney mandando, porque quando deu o rolo lá com a Fox... O próprio cara que eu esqueci o nome agora, que é o presidente da Fox, ele mesmo falou, ah, então eu vou acabar com o Quarteto Fantástico. Que eles estavam comprando de volta, a Fox não quis vender, ele falou isso, então eu vou acabar com o Quarteto Fantástico. Eu acho que a própria Marvel tá com uma birra com a Fox, sabe? Que é tipo assim, ah, vocês não vão devolver pra gente, não querem nem vender, vocês querem ficar com o rolo mesmo, então eu vou foder com vocês. É o que me tem a impressão, pessoalmente. Sabe, pessoal. Hoje em dia a Marvel é um grande estúdio, né, velho? Não dá pra duvidar, tá ligado? Mas a Disney tá realmente muito grudada nesse assunto. E o Quarteto Fantástico acabou por causa disso, né? E X-Men ser dissolvido, cara, tipo, é muito estranho, velho. Não, o Quarteto Fantástico eu quero uma bosta. O nome do novo X-Men, que tá o Ciclope mandando, ele mudou o nome, é... É, o Ciclope agora manda... É assim, Ciclope manda entre aspas, tá? Ciclope nunca manda em nada, nunca confia nele, porque uma hora ele se apaixona por alguém, toma no cu, toma um chifre e faz pizza. Mas qual é o nome da nova equipe dele? Não é mais X-Men, é... Inumanos, não é isso? Não, cara, não, Inumanos é outra coisa. Não, não, posso explicar? Posso explicar pra geral o que, que é Inumano, o que é mutante, pras pessoas entenderem? Olha só, vou explicar. Pra quem tá falando, ah, porque agora nos filmes, Inumano e Mutante já existe há muito tempo. Não é de agora, não é por causa dos filmes, tá? Vou explicar pra vocês. Mutantes, são os mutantes X-Men e tal, pessoas que nasceram especiais. Os inumanos são pessoas consideradas milagres, são seres que foram criados. Não são pessoas com uma mutação. Eles não são considerados pessoas, eles são milagres, são exceções do universo Marvel para explicar poderes alheios, por exemplo, ao no quadrinho eles explicaram que a origem de um gene dos Kree. Milênios atrás que eles deixaram na Terra. É, na verdade, um gene, acho que no caso era a cria entre um humano e um cria, aí dava um humano da vida. E eles foram lá pra. Se não me engano, tem muitos dos quadrinhos, eles citam como uma parte perto de Atlantis, há ruínas crias que te explicam a origem dos inumanos. Tanto que no Quarteto Fantástico Fim. No quadrinho, ele cita a Sue Storm, quando tá fazendo uma viagem doida lá, ela cita uma faz essa citação de que as ruínas Kree que explicavam a origem dos inumanos, ela tá buscando um bagulho lá. Enfim, pra quem é quadrinho, é uma curiosidade à parte. E os inumanos, eles não nascem com poderes nem os mutantes. Eles têm que passar por um Awake, eles têm que passar por um casulo, onde eles 99% morrem, e os poucos sobrevivem são muito fortes. O Raio Negro é mais forte que o Hulk, pra ter ideia, que é o líder dos inumanos, ele é mais forte que o Hulk no Sim. universo Marvel. Então, qual é o novo nome dos X-Men? É questão, no cinema, eles não estão usando o nome X-Men. Eles estão usando o nome Maravilhas. Foi o que assim que eles referiram no último Avengers, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. Na verdade, tipo, já mudou nas HQs, né? Já apareceu que o Magneto não é mais o pai da... Sim, nas HQs estão fazendo a Feiticeira Escarlate não ser um mutante. Isso, muitos acreditam que é por causa do cinema. Não, mas não é direito totalmente, autoral. Tá ligado? Porque, porra, isso já tá constituído há anos, né? E, na verdade, tipo, quem tá acompanhando Agents of S.H.I.E.L.D. já vê que tá sendo constituída a história humana a partir da série, que vai ser apresentada no filme só na Casa do Inferno, em 2019. E os inumanos apareceram pra Marvel com chance de substituir os X-Men como a equipe diferente, tá ligado? Tipo, é, os não equipe é, dos não é que eles são, tipo, assim, não é que eles são uma nova, sei lá, tipo, dar uma formação, algo parecido do X-Men. Não, eles já existem no universo da Marvel, só que eles não são nem tão perto de famosos quanto são os X-Men, tá ligado? Só que agora eles vão ser usados no lugar dos X-Men porque tá na Fox, tá ligado? E algo que é muito importante no enredo dos dois, não é só que são os poderes. Os X-Men tinham muito aquele negócio, os X-Men sempre foram a raça da Marvel, algo pros humanos terem medo. Eles precisavam de aceitação, eles passavam por preconceito, vocês viram em todos os filmes, eles são os excluídos. Eles são a pária. Os inumanos não, eles não são humanos. Eles mesmos aceitam isso. Inclusive a base deles é na Lua, eles moram na Lua. É, eu acho que é legal deixar claro essa, bem, a gente deixou bem clara a diferença entre o mutante normal. Porque, meu, tô cansado de gente discutir nessa porra e só ficar confundindo os nomes, não faz a mínima ideia do que tá acontecendo. A real é a seguinte: um foi cancelado e as séries canceladas, elas estão sendo tiradas. Tira de pôster, tira de tudo, porque foi cancelada, não estão usando mais. E essas mudanças do cinema, que o Carlos falou, Disney e tal, entra no meio. Assim, meu, X-Men tá no cinema, tá com briga de direito por causa de sei lá o que. Já vamos limar no quadrinho pra evitar confusão. Vamos tentar dar um prumo pra fazer os dois funcionarem ao mesmo tempo. Até porque o que eles estão fazendo é repetir nos cinemas o que eles fazem nos quadrinhos, assim. Eu já reclamei que isso aí vai dar merda no futuro. É, porque eu conheço de muito tempo essa história, eu sei o que vai dar, mas, de qualquer forma, deixar a situação clara, assim, na real não é um big deal, não é nada, meu, que coisa, né? Tipo, é só a solução por causa dos direitos autorais, é isso. Cara, é simples, né? Tipo, porra, tá rolando o reboot aí da Marvel muito tempo por causa disso, tá ligado? Tipo, é claro, tá uma merda, mas, porra, vai rolar esse reboot e eles vão animar a porra de coisa, tá ligado? É, mas não é uma coisa assim. Eu vejo muita gente incomodada. Ai, mas agora vai mudar pra inumano. Cara, foda-se. Tipo assim, na moral, foda-se o nome. Na real, inclusive se eles ficassem fazendo versões dos X-Men, cara, contanto que a história seja boa, não importa. É, mas suas maravilhas, vou te dizer, hein. Cara, assim, falar que é um milagre, falar que é maravilha, assim, cara, a diferença tá na qualidade do enredo, na qualidade do roteiro. Apesar de eu não gostar dos Vingadores, tipo assim, não importa, tá ligado? Eu acho que existe muita briguinha, muita confusãozinha, muita gente fazendo muito mais do que é por causa simplesmente do nomezinho, do sei lá o que, caralho, foda-se o nome, na moral, mano. O que menos importa é o nome, velho. Sabe, tipo... cara, na moral, muita gente querendo mostrar que sabe e fala merda e, porra, deixa o saco. É, não, nossa, isso... Isso incomoda demais, muita gente querendo, achando que sabe demais do universo, mas é isso. É isso que a gente teve pra falar desse pôster aí que saiu, pessoal falando aí. Espero que a gente tenha um pouco esclarecido vocês sobre essa questão dos inumanos. Vamos falar da próxima, a gente vai voltar de falar de anime, está praticamente sendo um AMD. Então, vamos nesse clima gostoso de Prince. Ah, Prince. A gente vai falar um pouquinho mais de anime aqui. É o diretor Hideaki Anno, cara que fez lá Evangelion e um monte de outras coisas, falou, deu uma declaração de que ele vê um declínio gigantesco na mídia de animes, né? e que ele tá decepcionado com isso e que ele vê, na opinião dele pelo menos, de que se continuar do jeito que tá, é possível que dentro de 5 anos os animes já não existam mais, pelo menos não do jeito que a gente vê eles hoje no Japão. Né, a declaração aí, olha só, polêmica? Não, seria interessante pra caralho, porque na moral, as coisas boas que saem hoje em dia são boas, porque são diferentes, que são aquilo que a gente não está acostumado a ver. Se eu visse um anime se originando fora do Japão, eu ia achar no mínimo interessante. Sim, inclusive você falou... Já tem, na verdade. É, sim, muitas tem. Das animações são feitas na Coreia. Inclusive o próprio Fate, Guti, não sei se você sabe, mas boa parte da produção dele é fora do Japão. E é bom pra caralho. Mais barato. Não só é mais barato, também tem essa. Ele comenta no comentário dele também sobre essa questão do preço dos recursos humanos, né? Porque é muito caro fazer uma animação assim de qualidade, 100% desenhada e tal, que fica muito melhor. É mais caro e tal. Mas dá pra fazer de forma mais barata e tal. Só que também tem a questão do problema do japonês, que ele é muito fixo no sistema deles, da forma como eles fazem. Isso é parte da crítica dele, e não só dele, né? A gente já teve muitos outros caras aí, né, senhor Ghibli? Né? Falando aí que, meu, tá ruim, tá dando errado, não tá funcionando. Não é de hoje isso, sabe? E é muito parte desse problema dos animes eles estarem fixos, do japonês. O japonês é assim com tudo, praticamente, né? Tem que ser do jeito deles, é o método deles, é como eles fazem, cara, sei mas lá o quê. Assim, vamos ser sinceros, um dos fatores que influencia muito isso é que, assim, anime já não dá mais a audiência que dava antes, concorda comigo? Sim. Nesse ponto. Mas, assim, vamos pegar o seguinte, a gente assiste anime. Eu sou um cara que mora no interior de São Paulo, no Brasil, longe pra caralho do Japão, que assiste anime. E eu não sou o único. Assim como deve ter um cara na Europa, um cara na Rússia, um cara até na África que assiste anime. Só que o problema é que o anime japonês ele ainda é feito pro Japão, e exclusivamente pro Japão. Muitas poucas coisas, só dando um parênteses que você tá falando, são feitas para abranger um público maior do que eles lá. A gente pode ver, por exemplo, o próprio Berserker também. O Berserker, ele não foi feito só para o pessoal de lá. Foi feito para um pessoal mais abrangente, que tá além das fronteiras do Japão. Mas eu não tô falando necessariamente assim culturalmente da história. Eu tô falando na questão comercial mesmo. Ah, sim. Porra, cara, não existe, tipo... Por exemplo, eu não lembro onde... Eu vi um vídeo relacionado a isso, mas eu não lembro. Cara, eu vi um comentário de tipo assim... Você pode comprar produto especializado de todas essas comics americanas? Você pode comprar, tipo, aqui no Brasil, sabe? Sim. Agora, você não pode consumir nada de anime no Brasil... bonequinho, essas coisas, porque tipo, você não tem opção, entendeu? O japonês é muito fechado, ele só produz pra ele, entendeu? Ah, só o mercado consumidor japonês, que é um mercado consumidor grande, mas vem decaindo, não só da questão de anime, mas a questão até de games, cara. Hoje é muito, tudo lá é muito portátil, entendeu? E eu vou expandir essa sua discussão aí sobre essa questão do comercial. Porque eu tava vendo um colega meu que ele é descendente japonês e tal, fala japonês e tal, e ele tava falando assim que hoje em dia o Japão tá sofrendo fortemente um efeito de globalização. Retardado, né? Porque demorou muito. Mas finalmente as coisas exteriores estão começando a entrar no Japão, né? E ele falou que tá com essa onda de filmes de super-heróis e tudo mais, o japonês ele tá se aproveitando muito da cultura do exterior. Tanto que ele falou que na língua japonesa, o idioma, tá sofrendo alterações constantes, assim, de palavras. Por exemplo, não... eles estão usando o inglês ao invés do japonês já. É comum, sabe? Você vai numa loja lá, em vez de você falar nome japonês pra mercadinho, eles falam market. Porque... Não, shake. Quem ouve o Braincast vai lembrar... Tinha um cara falando que o pai dele viajou pro Japão, o pai dele falava japonês, ele vai pedir leite quente, tá ligado? E aí o cara gasta o japonês dele, tá ligado? Arcaico, que a mina não entende. Tipo, what? Aí depois de um bom tempo, os dois falando, ela vira, hot milk, ok. Tipo, cara, mas assim, eu acho que falta o investimento dessas grandes japonesas, essas editoras fodas. Porra, cara... Sinceramente, todo mundo aqui concorda aqui que o One Piece é uma puta história, tá ligado? Não, isso é foda. É uma puta história, uma história que mundialmente pode ser aceita, entendeu? Mas o problema é que não tem investimento. Tipo, cara, vamos fazer um One Piece foda aqui no Brasil, a balada vai estourar, vamos colocar anime, vamos colocar produto especializado, vamos ganhar dinheiro com essa porra. Não tem, cara. Não, tanto que... Tanto o mangá quanto o anime, o japonês, quando vai pra fora, ele não quer, tipo assim, pô, vamos espalhar esse puta mangá pra fora, fazer ele virar mais popular ainda, vender produto lá fora, vender edições de luxo, edições definitivas, DVDs e tal, e ganhar dinheiro e fazer ele ficar popular. Não, eles pensam, ah não, se os caras querem pegar isso nosso, eles vão ter que pagar muito por essa honra. Sim, exatamente. Quer vender um mangá, tipo... vai ter que pagar uma fortuna. Tu quer pegar o nosso anime, tu vai ter que fazer a nossa coisa que a gente quer, tipo assim, alguém quer legenda, dublar, traduzir pro inglês... Eles têm que passar por um monte de coisa de idiota do japonês, sabe? Um dos motivos que eu sei de que não passa mais anime na televisão é que os direitos são absurdamente caros. É muito mais barato você pegar um desenho americano, mesmo que ele seja ruim, do que pegar um mangá, tá ligado? Pegar um anime, no caso. Eles não querem que as pessoas forem lá, não, aproveitem e talvez virem novos fãs, não. Você quer passar isso no seu paizinho? Você quer essa grande honra de passar nossa grande cultura no seu paizinho, você vai ter que pagar uma fortuna. Sim, isso é imbecil, cara. É. Ah, você quer passar a obra X, tem que passar essas quatro aqui antes. Sim. Pra ter o direito a isso. Na moral, é a mentalidade japonesa. Um dos motivos de que mangá é caro aqui é porque os direitos do mangá são muito caros, cara. Sim, e você vê muito artista que eles querem meio que se livrar um pouco desse esquema. Por exemplo, o Inoue, ele vive fazendo viagem por todo o mundo, tentando fazer projeto de arte e tal, levar e tal. Só que, por exemplo, o direito de Vagabond, que óbvio não tá atrelado só a ele, tá atrelado à editora, são extremamente caros. E ele pega é engraçado, o Arthur até comprou o artbook dele. O artbook dele, ele vai em vários países levando o artbook pra... Que é o artbook dele, tá ligado? E assim, é muito mais... Eu paguei R$190 no artbook. Sabe, é assim, mas é foda. É foda, mas, pô, se fosse uma coisa que viesse de maneira mais simples, sim, eu poderia ter pago R$70, R$80, e muita gente... Quantas pessoas têm esse notebook no Brasil? Se honestamente, se for 200 é muito. É, não, e assim, e aí você vê, cara, assim, a Netflix tá tentando abranger. Vocês viram que atualmente eles estão adicionando bastante anime. Eles estão tentando. Sim, só que isso, eles estão levando Tokusatsu agora, cara. Também. Também é caro, porra. Sim, isso é um absurdo. Tokusatsu ser caro também é um absurdo. É, mas é essa parada. Eles estão tentando, eu lembro, se eu não me engano, acho que o Estúdio Mappa tava vendo de liberar quase todos os animes deles pro... Já liberou Zankyo, né? Pra Netflix. De liberar quase todos os animes deles já pro Netflix e tal. Isso talvez ajude, sabe? Pô, ter on demand, você pegar... Mas essa parada de você simplesmente ter que... Assim, e o pior é na construção, porque isso afeta a produção. Porque eu tô vendo um anime dessa nova temporada, chama Plastic Memories. É um sci-fi que tem uma temática, assim... Incrível, incrível, que é... Dando um sumário rápido assim pra galera entender o que eu tô falando. É, basicamente, é um futuro um pouco distante, em que a inteligência artificial já se desenvolveu a ponto de criar seres com personalidade própria. Mas existe um problema, esses seres só conseguem viver 9 anos. Essa inteligência artificial só consegue viver 9 anos. E quando dá esse tempo, ele tem que ser removido da sociedade e as memórias deles têm que ser apagadas. Porque a estrutura não comporta se viver mais. E aí ele vira praticamente um zumbi, sabe? A inteligência artificial é a obsolescência, sabe? Das máquinas. E ele definha. E é uma temática sci-fi extremamente interessante. Só que aí a história... Tipo assim, que tem uma temática muito legal, super bem abordada. A história inteira é tipo... É a menininha que, nossa, vergonhinha do cara, que não quer falar com ele, e aí faz a piadinha porque ela é virgenzinha, e o carinha tá apaixonadinho, assim. Então você tem um puta tema sci-fi legal, um puta história interessante, e todo esse negocinho pra chamar a atençãozinha do japonês. É essa impressão que eu tenho, cara, porque, por exemplo, como os caras só podem vender no Japão, e esse mercado ainda tá acabando, eles acham que, tipo, tem que colocar fanservice, porque precisa abrir de público, precisa ganhar dinheiro, precisa se vender, e é isso, tá ligado? Ah, a prova como eles não querem ganhar dinheiro. Foi uma desse ano. Teve a notícia que Zelda ia ser pelo Netflix, a internet explodiu, ficou todo mundo super ansioso. Caralho, vai ser animal. E foi uma notícia falsa. Em vez dos caras, caralho, velho. Eles fizeram de graça a pesquisa de público. De graça. Eles viram que ia ser um puto sucesso. Todo mundo adorou a ideia. Eles, não é verdade, nunca faremos. Não, cara, você lembra que uma empresa que ela fez um trailerzinho de um Zelda que ela queria produzir pra mandar pra Nintendo pedindo os direitos, e a Nintendo não quis, e todo mundo curtiu o trailerzinho. Olha só, saiu a notícia agora, nos últimos dias, que a Nintendo liberou pra Universal criar o parque temático com as partes da Nintendo. Vai ter Mario, vai ter Zelda, vai ter tudo. Anos 90 podia ter essa porra. Cara, olha quanto tempo os caras estão esperando isso, cara. Pelo amor de Deus, velho. Quanto tempo existe a porra da Disneyland lá? Quanto tempo existe parte do parque da Universal, velho? Não. Cara, isso tem autor que foge. Você pega aquele autor que, é o, que fez aquele mangá famoso, o Sagi Yojumbo, aquele coelho samurai. Sim, que é foda. Que é muito famoso. O cara se mandou, velho. O cara, ele tá em todos os comic festivals. O cara faz um monte de evento nos Estados Unidos, ele faz evento na Europa. Ele não pisa no Japão, praticamente. Por quê? Porque ele foi abraçado pelo público de fora. Ele conseguiu fazer a obra dele ficar famosa no exterior. E ele falou, não vou ficar aqui sendo atrasado. Se mandou. Na moral, tinha uma época em que a gente criticava muito a americanização das coisas, mas hoje em dia eu ia bater palmas se os animes ficassem mais americanizados, sabe, cara? Não, cara, olha só, se você for falta dar uma olhada... Falta americano nos Estados Unidos, isso é verdade, no Japão. Falta americano no Japão. Falta um filho da puta pra fazer negócio lá. Em vez de pensar na porcaria do orgulho deles, na estrutura familiar, que é absurdamente falha, negócio familiar não funciona a longo prazo. Sabe, não, nós somos japoneses. Cara, um bomba na gente, vambora. Tirando a parte de... Essa parte toda de mercado e tudo mais, engraçado que nem fui eu que falei disso, né? Mas, tirando isso, se a gente for pensar na parte só de história, se a gente for pegar os animes que, e mangás que, tipo assim, que eles têm uma temática um pouco mais adulta, que eles fogem desses clichês que estão sendo feitos no mercado japonês de anime e mangá, a maioria das histórias são muito boas, tá ligado? Principalmente quando eles têm essa temática que a gente tava falando de trazer o público de terra. Pô, Vinland Saga não passa no Japão, não tem tudo, não tem essas partes, tá ligado? Sim. Porra, pega os outros, Beck tem uma mina que traz, tem personagens que são de fora do país, tá ligado? Então, porra, e aí você tem, quando você tem essas complementações, você tem ótimas histórias. E é aquilo que a gente falou, tipo, pô, será que o Hollywood até hoje, que a gente tava contando no outro bloco, o Hollywood até hoje não foi atrás dos direitos de mangá e anime, não é porque eles não querem, mas é porque é estupidamente caro pra traduzir? Provavelmente, então... Sabe o que daria um ótimo minissérie? Minha The Devil's Blues. Sim, mas aí você pega o caso que você falou, Minha The Devil's Blues. O mangá foi cancelado porque não vendia. Porque não era. Aí o cara foi lá, fez o Prison School, que é um ecchi desgraçado lá, e é um dos mangás mais vendidos do Japão. E depois que ele foi cancelado, o mangá foi premiado na Europa, foi premiado nos Estados Unidos e o cara não ganhou porra nenhuma, porque ele já tinha sido cancelado no Japão, não tinha o que ele vender mais. Sabe, o problema é, o Japão tem muitos problemas estruturais, sabe, muitos, que precisam ser resolvidos, do econômico ao artístico, ao editorial, sabe, é muito problema, tá ligado? Cara, tipo assim, é um problema que eu vejo que aconteceu agora. Entre aspas, aconteceu com Arrow agora, na porra da série, que é tipo assim, não, eu tenho que fazer a porra da história pra agradar o fã. Tu não tem que fazer a porra da história pra agradar o fã, tem que fazer uma história boa que o fã vai gostar, porra. Não é o contrário, não é o sistema inverso. Isso não tá aqui, tá dando o que tá dando, né? Primeiro foi o Hayao Miyazaki falando disso, primeiro foi o Hayao Miyazaki falando que tava na merda, por causa dos absurdos fanservices e coisas do gênero, e agora o próprio Hideaki, que, porra, ele foi o cara que fez uns animes mais populares da história do mundo. Evangelion, em muitas listas sérias, em muitas revistas, por trás, é considerado o melhor anime já feito. Que influenciou até Hollywood. Vamos lembrar aí o filme do Del Toro aí, o Pacific Rim, que tem muita referência de Evangelion. Sabe, se ele tá falando que tá na merda, velho, e ele entende o negócio interno muito mais que a gente especula. Se ele tá falando que tá na merda, a coisa tá séria. E pronto, eles, é que nem a Nintendo. Falaram que a Nintendo tava com problema dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Mano, eles se recusam. Eles preferem falir do que fazer a porra funcionar. Não, mas triste. A Nintendo teve que voltar atrás, porque teve um tempo atrás que eles falaram que eles nunca fariam jogos pra móveis. Recentemente eles avisaram que agora a gente vai se focar em fazer jogos pra dispositivos iOS e Android. Cara, tem metido alguém, velho, com certeza. Mas é pensar mercadologicamente em parte simples, cara. Você já tem franquias construídas, tá ligado? Falando da parte da Nintendo. E até de algumas empresas japonesas de mangá e anime, tá ligado? Você tem franquias construídas fortes, cara. O mais difícil é você fazer isso, é você criar uma base de fãs que gostem da porra da franquia. A partir do momento que você faz isso, é só ganhar dinheiro em cima da franquia, cara. Porra, não é difícil pensar nisso. Mas não, cara. Por exemplo, Pokémon foi uma febre no Brasil, não foi? Foi. Ainda é. Foi uma febre. O Brasil deve ser um puta mercado consumidor de Pokémon. Ainda aqui o Brasil não criou... A pessoa do Brasil não gasta tanto dinheiro, não tenha tanto poder aquisitivo. Cara, por que o Yo-Kai Watch, que é o novo Pokémon, entre muitas aspas, não tá aqui no Brasil, cara. Nossa, eu ia adorar que viesse pra cadê cá, o né? jogo? Cadê o anime? Cadê, cara? Não, só isso, velho. Você pega os caras, os bonequinhos. Os bonequinhos. Um, cara, eu não acredito que eu vou ter que dar algum, vou falar algo bom desse filho de uma puta. O desgraçado do... Eu não quero nem falar o nome dele, autor de Cavaleiros do Zodíaco. Prefiro falar isso. O filho da puta, um dos autores mais retardados mentais da história, que só vive de uma obra só, sem criatividade nenhuma, roubando o mérito dos outros, ele sabe ganhar dinheiro. Ele é um americano num corpo de um mangá, cara. Ele fez uma coisa só que deu certo. Ele falou, ele é o Michael Bay do Japão. Perfeito. Ele é o Michael Bay do Japão, cara. Faz a mesma merda sem parar, cada vez piorando a qualidade, mas ele divulga absurdamente nos mercados que pagam. Ele divulga no Brasil, ele divulga nos Estados Unidos, ele divulga no ocidente da Europa, e ele vende boneco. Ele vende boneco torto e à direita, ele vende DVD, ele vende boneco, ele vende roupa. Ponto. E se uma coisa merda, que nem Sensei e Ômega consegue ganhar dinheiro assim, obras boas poderiam ganhar muito mais dinheiro. Cara, imagina Slam Dunk. Imagina o quanto Slam Dunk não ia fazer sucesso, velho. Porra, bonequinho do Sakuragi, velho. Sabe o Sakuragi? Cara, Gundam Wing, velho. Gundam Wing. Gundam Wing, cara. Gundam, tu falou certo, cara. Cara, imagina quantos Gundam Wings, sabe? Cara, eu compraria Gundam Wing, velho. Cara, vamos pensar o simples. Vamos pensar o simples. Eventos que tem grandes de, porra, quando você traz super-heróis, algo assim, aqui pro Brasil... É o quê? É evento que é montado por gente da indústria, tipo, a GCXP, que é o pessoal do Omelete, junto com uma outra equipe de pessoal de empresa aqui junto, que traz esses caras grandes e eles vêm pra cá, tá ligado? Você vai pensar na parte de anime e mangá, cara? Quem cria evento de anime e mangá é fã. Isso é uma coisa que fode, porque o fã, ele é literalmente fã. Ele bota num pedestal a indústria japonesa. Ah, a indústria japonesa é maravilhosa, faz essas coisas que eu adoro. Não, cara, não é. Não é. Pra gente é muito feio de mangá, mas não é. A indústria japonesa, cara, é uma merda. Eu vou ser sincero, não tem produto aqui, não é por culpa nossa, é por culpa deles, cara. Não, sabe, o que não falta brasileiro. As editoras, a gente reclama muitas vezes dos preços, das escolhas de obras, eles se matam pra tentar trazer a obra cá. Às vezes não os melhores, mas muitas vezes não é porque eles têm mau gosto. É porque o Japão não facilita. Não, só por isso também, né? Porque também, vamos lá, como lá só solta merda de vez em quando, aí o pessoal aqui no Brasil só vê merda, então você tem que trazer a merda pra ganhar dinheiro. E vira e mexe que você traz uma boa. Simples assim. Mas o que eu tô falando, por exemplo, essa parte de evento. Olha a parte desse XP. Quantas pessoas da parte do Japão e essa parte assim mais fechada você vê dentro de um evento desse? E o que que teve no ano passado? Ano passado teve um monte de palestrante irado dos Estados Unidos. O que a gente conseguiu do Japão? Autor de... mulher do cara de Samurai X em um evento. Que é outro cara que é um bosta atualmente, que não consegue fazer mais, escrever mais porra nenhuma. Que agora ele vai vir, já tá tão na merda de dinheiro que ele mesmo vai vir, não vai mandar mulher. E o novo Anime Friends foi autor de Kitosen. Que puta, que... Que coisa, né? Sabe? Só porque saiu no Brasil, né? Kitosen. Sim. Isso. E o pior, que isso é visto no Brasil como ótimo. Caralho, que animal! Foi o primeiro mangá a vir pro Brasil, cara, de Kito. Isso pra ver noção como eles têm um mínimo de respeito pelo nosso público. Nenhum, sabe? Você vê o quanto, mesmo nos Estados Unidos, que eles têm birra, já foram vários mangakas fenomenais participar de vários eventos. A gente não, vem um bostinha lá. Isso que o Brasil é um tremendo mercado consumidor de anime. Não, tremendo, é muito melhor que o Japão, por exemplo, que os Estados Unidos em mercado consumidor de anime. Mas aí você... E eles ligam foda-se, né? Terceiro mundo, humano de macaco no cipó. Mas aí você pega, por exemplo, o contrário, que são os americanos, cara. Os americanos, eles pegam, fazem uma fila de desenhista oficial das revistas pra ficar fazendo commission, cara. Sabe, então você pode ir lá, eu posso ir lá e pegar, porra, o John Romita Jr. e lá o John Romita Jr. vai fazer um desenho pra mim, tá ligado? Eu vou trocar ideia com o John Romita, velho. Sabe, pô, o desenhista fudido lá da história foda do Homem-Aranha. Vou lá e vou falar com o cara, velho. Sabe, não, tipo, só isso, os caras gostam disso, tá ligado? Sim. É engraçado que eu vi uma vez o Alex Ross falando, cara, que ele falou assim, cara, é o único lugar que eu realmente sou famoso, tá ligado? Que eu ando na rua e ninguém me reconhece. Aí eu vou pra esse lugar e consigo trocar. Eu sou, tipo assim, eu sou reconhecido pelo meu trabalho. E, tipo, não é porque eu sou famoso, mas assim, é porque as pessoas gostam do que eu faço, e eu posso conversar sobre uma coisa que eu adoro, que é quadrinhos. Então, é, pô, ele falou, cara, não tem uma noção do fechamento do Japão, cara. A última foto que você tem do Eiichiro Oda é de 10 anos atrás, velho. E o cara é o maior mangaká do Japão, tá ligado? Não, então, e tem aquela parada de que os grandes mangakás tops, assim... Eles são proibidos, né? Eles são proibidos de viajar, velho. Tem um contrato assinado, o Shiroda não pode viajar, velho. Ele toma uma tonelada de dinheiro por causa de One Piece, ele não pode usar. Cara, por isso que eu falo que o cara fugiu, o cara deu a brecha ali, vambora, né, cara? Não é à toa que você pega caras tipo o Togashi, o Inoue e tal, os caras, mano, eles fazem do jeito que eles querem, velho. E foda-se, porque eles sabem que se ficar ali lançando toda semaninha, se fode, toma no cu, né, velho? Sabe, porra, eu não culpo. Togashi, velho, Togashi quer curtir a vida, né, mano? Porque ele sabe que se ele ficar fazendo Hunter x Hunter, ele não vive mais. Né? Aí ele fala, porra, vou jogar aqui meu Witcher. Cara, ele tá certo ele, digamos que o pessoal fala Hunter x Hunter não lança, velho. Eu falei, desculpa, mas você pega. Pega, por exemplo, quanto tempo demorou pra ser feito o Preacher. Eu adoro Preacher. Sim. Uma obra consagrada e tudo mais. Quanto tempo, quantos anos demorou pra ser feita? E qual o tamanho da história em número de páginas? Não vou nem dar critério de qualidade de quadrinho de arte, porque é incomparável. Mas número de páginas, enredo. Você vê o número de capítulos, tem Hunter x Hunter? Ele lançou já coisa pra caralho de Hunter x Hunter. Pessoas estão muito mal acostumadas com o lançamento japonês, que é toda semaninha, mamimi, blá blá blá. Ele escreveu muito. Ele tem direito à vida dele, fora é que nem o Murata, que tá 26 anos naquela porra. E o Murata vai morrer sem terminar Berserker. Eu já aceitei que eu não vou ver o fim de Berserker. Não, é, e aí ele ainda por cima fica 300 meses pra lançar um monte de página dupla com ultra detalhes. A história anda meio passo. Isso não dá. O Hunter x Hunter não. O Hunter x Hunter pode enrolar, pode ir. A gente não pode cobrar arte dele porque ele nunca prometeu arte na vida. Sim. Mas, mano, ele lança assim, pô, vou lançar 12 capítulos. 12 capítulos, ele lançou, foram 14 do novo arco, mano. Ele botou toda a base do primeiro arco, já estourou pro novo mundo. Ele lançou coisa pra caralho nesses 14 capítulos. Não, mas é, você pega alguns atores, por exemplo, você pega o Inoue, quando ele lança, ele termina o arco. Vagabond é assim, ele volta a desenhar e termina o arco, pronto. Aí ele passa, aí ele fica um tempo sem fazer. Aí termina, aí fica um tempo sem fazer, tá ligado? Você pega todos esses caras, o Nihei, por exemplo, ele faz um mangá, espera um ano, faz outro, termina. Espera uns anos, faz outra. Só agora no Sudano no Kish que ele tá sendo constante, né? Mas geralmente, assim, o cara faz, deixa, faz. Porque, assim, é muito bizarro, cara. E fora que aí você vai ter todos os casos de desvalorização. Uma coisa absurda, aquela questão dos charts. Você precisa ter lá a votação acontecendo o tempo inteiro. Se você não tem popularidade, você é cancelado. Porra, como assim, velho? Sabe, tem muita obra aí cinematográfica, por exemplo, que ela só ganha relevância depois. Sabe? E ela faz dinheiro depois, tá ligado? Não, não é assim. O Japão, ele nunca planeja mercado exterior. Ele acontece por fãs. Baixa na internet e espalha uma obra. Ele é, ou alguma planeja. Empresa que fala, porra, essa porra é um mundo de dinheiro, cara. Me dá aqui sua obra pra vender bonequinho, tá ligado? Não, cara, nossa, você bota Pokémon, velho, na mão de um empresário americano, putz, ele explode, rapaz. Pokémon já vende bem. Tipo, vamos terminar aqui, que acho que deu, mas eu vou dar um último exemplo aqui. Shingeki no Kyojin não explodiu só no Japão, explodiu em todo mundo. Mas ele foi feito pra explodir só no Japão. Ele explodiu porque é uma puta marca forte que as pessoas ilegalmente consumiram aquilo e fez sucesso ilegalmente, tá ligado? Porque é impossível você consumir algo do Japão, porque eles só fazem pra eles, entendeu? É isso. Sim, é isso mesmo. É, não tem jeito, Japão. Talvez a previsão aí do nosso querido diretor aí de Evangelion, talvez esteja certo. Talvez realmente o anime, mangá, talvez, até quem sabe, esteja fadado a sofrer, né? Sofrer um declínio, quem sabe ter que mudar obrigatoriamente, porque desse jeito não vai dar certo. Então é isso, vamos passar para o melhores e piores com nossa vinheta maravilhosa. Melhores e piores. Faça um movimento. Eu tô pedindo pra cancelar essa porra, pelo amor de Deus. Eu te odeio, Crive. Ela é genial. Eu te odeio, Crive. Eu odeio o Crive com essa vinheta, cara. É muito boa, cara. Ela é muito boa. Eu acho ela muito boa, cara. Você não gosta, Carlos? Cara, ela é que nem o Sharknado. É tão ruim que vira bom não, pra você? Não, Carlos. Cara, não. A voz do Crive é uma voz suave, tá ligado? Quem é o prorrogação vai entender a piada. É uma voz meio que... É uma voz suave, realmente. É uma voz que joga do Orlando City, né? É. Exatamente. É uma voz que o Valente ama, inclusive, né? Que é suave, né? Bem, melhores e piores, pra quem não conhece melhores e piores, esse momento mágico, maravilhoso, onde a gente fala de tudo de bom e de ruim que a gente viu, assistiu, leu, comeu, fez, né? Das últimas semanas, gravações, para cá. E para os nossos melhores e piores, primeiro melhores e piores de nossos convidadinhos aqui, do Breno. Eu queria que o Breno falasse melhores e piores dele pra já estrear já. Olha, eu gostaria de falar um pouco sobre o Kung Fury, que é o filme que tava pra ser lançado. Eu vi ele essa semana, na verdade eu vi ele ontem, na madrugada de ontem. Eu achei ele muito bom. Assim, ele é um filme trash, você não vai esperando uma coisa muito sensacional, tipo... qualquer coisa que o Christopher Nolan vai fazer. E ele tem. Porque ele não é, sabe? Mas ele tem muitas referências sobre os anos 80. Muita coisa de cara, ele tem muita cara daquele jogo. Aquele jogo Bica de Rua do Mega Drive. Exatamente, cara. Que Cadillac Dinossauro? Exatamente, Cadillac Dinossauro, Street of Rage, tudo isso aí. Isso que eu ia citar, Street of Rage. Aliás, vou melhorar. Caraca, qual era o nome daquele cara que tem um H? O jogo tem um H. Esqueci o nome. Caraca. Enfim, tem muito. Não, fala. pode falar. Não, que a história do filme, cara, ela conta a história de um policial que é karateca. E ele acaba sendo um cara muito violento. Sabe aquela cidade toda destruída, tipo Detroit, assim, sabe? Cidade toda soturna, assim, cheio de gangue e tal. Ele é muito violento, e daí eu sei que o vilão dele, que ele vai lutar, é o Kung Führer, né? Que é o Hitler Karateka. E não, e assim, o filme ele acaba sendo muito engraçado, tendo aquelas citações dos anos 80. Ele acaba sendo, tipo, uma ótima diversão pra noite, tá ligado? Se você quer ver alguma coisa bem zoada e bem divertida. E o meu melhor, assim, pra essa semana vai o Kung Fury. Vale muito a pena. Eu me sinto muito satisfeito em ter pago pra poder pra construir esse filme. São só 30 minutos, tá ligado? É um curta-metragem. Mas, pô, é tipo, um curta-metragem bem bacana, sabe? Muito bacana. Tá no YouTube, não tá? Tá no YouTube, sim. Pô, muito bacana, muito bacana. Tá full em HD, mas se puder, se tem ainda página de contribuição pedindo $1, $1.50, se você gostar, vai lá e dá $1, velho. Apoia, incentiva a causa, que vale a pena. E qual é o seu segundo melhor ou pior, Breno? Meu segundo melhor ou pior, eu vou ficar só com um só. Vou ficar só com um só. Vou guardar aqui, porque eu sou especial, né? Eu acho que esse é o especial. Pô, você não vai soltando melhor assim de graça. Você não entendeu, o moleque é humilde, tá ligado? Tá chegando agora no parada, tá ligado? Eu vou botar um só pra não ficar aqui mal com a galera, porra, não vou ocupar o tempo de suar, meu pai tem que dormir. Né? Porque, pô, 1h13 da manhã, cara, agora eu vou tirar outra da cachola que vai ser um pouco difícil, mas é melhor eu passo essa, deixa pra próxima. Beleza. Crive. Primeiro, melhores e piores no podcast. Cara, o meu melhor, ele é um podcast. Podcast aqui que eu já recomendei pro Lucas, porque eu acho que ele tem uma cara de escutar esse podcast, que é o Troco Disco. Podcast que fala sobre música. Já escutei já, por causa do Radiofobia. Muito bem gravado o podcast, tem uma puta dinâmica legal ao vivo, em estúdio e tal. Eles comentam muito sobre música e eles são músicos, na verdade, né? Eles têm outra profissão, obviamente, porque é difícil viver de música no Brasil. Ah, será? Quando você não é um cara famoso. E eles tocam à noite, assim, em bares e tal, fazem alguns outros shows. Mas o podcast, ele tem esse papo super descontraído, despojado, com uma qualidade excelente. E ele fala sobre temas muito interessantes, assim, temas mais obscuros sobre música, como a Chess Record, que eu nem sabia que existia. Eles têm um podcast sobre o B.B. King, sobre toda essa parte musical e principalmente blues e jazz, assim, que é o diferencial deles. Porque é muito fácil você escutar um podcast e a gente só fala sobre rock, só sabe sobre rock. E na verdade eles colocam muito música clássica, blues e jazz, que eu acho muito interessante saber de uma coisa que você não é tão bombardeada culturalmente com aquilo. Vale dizer que esse podcast sou eu praticamente, que é um músico frustrado que grava um podcast ao vivo. É eu. Minha vida. Nunca a gente foi lá se identificando, tá ligado? Aquela sala dos. Qual que é mesmo? Músicos Anônimos, aí o cara tá falando da história, o Lucas vai lá e dá aquele abraçozinho no cara, tá ligado? Inclusive, vale a pena. O Crime... I know that feel. O Crime citou, gravado ao vivo, deve ser o terceiro podcast gravado ao vivo que a gente tem no Brasil agora que o Braincast parou, né? Tipo, é o nosso e tipo, são pouquíssimos e quando tem um podcast ao vivo. Você sabe que ele é ao vivo e tem uma pegada diferente, é muito maneiro. Eu apoio totalmente seu melhor, Craig. Pô, Craig, desculpa te cortar, velho, naquela hora, mas puta, pensei que você ia mandar pro meu melhor o resultado do povo, que só pra minha vida. Ah, o meu segundo. O segundo melhor também, ele é de podcast. É, ele é um... Na verdade, ele é uma rádio, né? Rádio Central 3. Só que é uma rádio que... Sabe o que, que é, né, que eu tô falando? Sei, sei, sei. Que é uma rádio que ela tem um site que disponibiliza alguns programas da rádio, programas de uma hora, principalmente sobre esporte, no formato podcast, né? E daí tem vários podcasts, a maioria de futebol com uma qualidade excelente, qualidade de rádio, né? A gente tá falando. E esses podcasts são lançados na rádio, acho que é 98, se não me engano. Número da rádio, não lembro. Mas eles são disponibilizados no site e são vários podcasts de futebol que falam sobre vários assuntos diferentes relacionados a futebol e esporte. Alguns falam sobre futebol internacional, outros relembram velhos tempos. E é muito interessante, cara. Cada podcast diferente ali e tal, uma qualidade excelente, uma horinha que você pode escutar por semana. E é outra dica que eu tenho. Muito bacana. Cara, eu comecei a ouvir assim. Central 3, né? Rapidão, não foi mal, vou te cortar. É, eu tô ouvindo também os podcasts dele, mas o podcast que fala do Trivela é muito bom. É o Trivela que eu acho melhor, que eu mais gostei. Eu também acho, é o melhor. E, tipo, se eu não me engano também, o pessoal do jogo de botão é bem legalzinho. Eu acabei não gostando do que tem das torcidas, tá ligado? Que é o som das torcidas. Esse eu nunca escutei, cara. Cara, tipo, eu ouvi o primeiro deles que eles têm no feed, né? Que é o 43, olha só. E que é sobre a torcida argentina, sei lá, tipo, eu não sei. Pareceu falta dinâmica, tá ligado, no podcast, sei lá, eu não gostei muito, mas os outros podcasts são realmente bons, cara, é bem divertido, tem um de basquete, se o Lucas quiser dar uma olhada lá, é bem legal. É, de basquete, cara, já tô bem com bola presa. Parei pra dar uma olhada. Já tô bem com bola presa, Arthur, melhores e piores. Sim, gente, meu primeiro melhores tem um HQ, pra variar um pouco dos melhores que a gente tem dado, lançado no Brasil pela coleção Salvat, que é o Doutor Estranho Juramento. Uma HQ animal de um personagem desvalorizado na Marvel, na minha opinião. Ele é muito foda, Doutor Estranho. Ele é um dos melhores personagens da Marvel. Até que é engraçado que o editor dessa coleção Salvat, que ele tem, não lembro o nome dele agora, mas ele tem uma página com os comentários dele, da edição, a cada volume, ele fala que pra ele o Doutor Estranho, pra ele o melhor personagem na Marvel. É o favorito dele, um personagem muito bom. E é muito interessante que ela consegue mesclar perfeitamente o... antes dele ser mago com ele sendo mago. Que o juramento dele de médico, de sempre ajudar alguém, e o juramento dele de mago, de sempre ir atrás dos mistérios. E é muito interessante que começa com ele sendo ferido, um tiro à bala, e ele tem que ir indo atrás de uma da cura pro discípulo dele, que tá com câncer cerebral, ele acaba descobrindo a cura pro câncer, e querem impedir ele de curar o câncer. E a dinâmica do personagem é muito boa, principalmente com a personagem que é a enfermeira da noite, que ela participa dessa história, outra personagem que não tem muita importância nas HQs em geral. Eu achei muito boa a narrativa, a arte, porque ela é feita para ser parecida com a arte do Doutor Estranho nos anos 80. Achei uma tremenda HQ, mesmo para quem não coleciona a edição Salvat, pode comprar facilmente essa edição, uma história fechada, inclusive explica a origem do personagem. Maravilhosa, uma das melhores da Salvat até agora. Não sei como não sobra, não entra na lista de muitas pessoas que já fizeram lista de top 10 Salvat, entra na minha fácil. E eu realmente recomendo a compra, vale muito a pena. Posso só dar uma dica rápida aí? Só abrindo um parênteses no que... Não, abrindo só um parênteses no que ele tava falando sobre essa revista. Essa, como você falou, é uma das únicas histórias do Doutor Estranho que você consegue ver justamente o que você falou. A vida dele de antes e a vida dele de depois. Cara, assim, é muito difícil você encontrar... tanto por ele ser muito desvalorizado, é muito difícil você encontrar uma história desse quesito dele. Geralmente ele aparece sempre muito... com um segundo papel nas histórias. Você não consegue ver algo do tipo. Algo supremo, né? Com certeza. Sim. Eu ia dar uma dica pra quem gosta do Doutor Estranho, lê essa HQ, e quer entender um pouco mais dos meandros e tal. Nessa aqui, pra mim, é uma das melhores HQs, assim, do Doutor Estranho, que é Doutor Estranho Shambhala, que eu acho foda, ter uma narrativa visual fenomenal, e eu acho que é bom, assim, ela é muito subjetiva. Mas é legal pra quem já gostou do personagem aí, com a excelente dica do Arthur, e quiser entender um pouco mais dele também. Qual é a edição? Não tenho essa. E tem um também que a gente já comentou há muito tempo atrás, um dos melhores. Não, no ranking semanal de HQs, que é o também Doutor Estranho e Doutor Doom. Em Triunfo. Triunfo e Queda. É alguma coisa assim. Peraí. É Triunfo e Tormenta. Triunfo e Tormenta. Triunfo e Tormento. É Triunfo e Tormento. Que é muito boa, que ela mostra perfeitamente o Dr. Doom, o objetivo dele em salvar a mãe dele, junto com o Doutor Estranho. Ele é mais focado no Dr. Doom, só que o Doutor Estranho é muito legal nessa obra também. Ela é curtinha e ela vende no Brasil também por R$20. Capa dura. Cara, qual é essa edição da Salvatica? Não tem. É aquela lá que a gente fala direto, que é aquela. Ah, tá, o número dela? É. Deixa eu ver. Sabe? Tá no banheiro, vou ter que ir lá pegar. Ah, não. Caraca, gravando um podcast cagando, cara. Não. Eu tinha trazido pra cá. Você usou as graças da Gazeta de hoje, cara? Não. Sua Gazeta hoje. Ah, a que tá no banheiro agora é uma do Thor. Vai ser Gazeta, cara. A que tá agora no banheiro é uma do Thor, velho. O Thor, é uma que não é da Salvati, essa é a parada. É o número 53, Carlos. Já é, valeu. Caramba. É, mas segue aí os seus melhores e piores, Arthur. Meu segundo é de um conhecido meu, chamado Daniel. Cara, eu sou um retardado mental, hoje eu tô Alzheimer, acabou de fugir o nome do cara. É o Carvalho, que é um amigo meu que é médico, viciado em HQs há muitos anos. E ele também é atleta. Eu quero esquecer o nome do amigo, velho. Cara, eu esqueço o nome de vocês de vez em quando. Eu quero então, autor, velho. Eu quero esquecer o nome do amigo, velho. Daí uma coisa que é bacana é que ele participou agora do Iron Man. Algo que nem todo mundo junto aqui passa da primeira etapa. Talvez o Lucas é baixinho, ele deve ter bastante estamina. E ele fez uma customização inteira da roupa dele, principalmente do capacete dele, que ele usa no trajeto, pra parecer com HQs. O capacete dele ele focou em Punisher e a camisa dele focou em Batman. Cara, o capacete dele ficou animal. Muito animal. Vai ter as fotos no post e realmente mostra como é eclético o povo que gosta de HQs, sabe? Vai desde aquele nerd, aquele gordo de coxinha com teta grande. Desde o imbecil que gosta de cerveja e é retardado e tem Alzheimer, ao cara que é médico, jovem e atleta. Acho muito legal isso. Não esqueça dos otakus, cara. Você não pode esquecer dos otakus quando você tá falando disso. O dia que eu vi um otaku no Iron Man, eu posso até pensar nisso. Não é acho que muito eclético o povo otaku, pela verdade. O Paulo pode estar cheio de Sasuke. Inclusive, eu acho que eu sou a favor de toda a galera. Aqui não era o negócio de Naruto, o cara vendo os caras. Cara, vendo a galera toda, vocês já eram meio ok, não era do bagulho do Naruto aí, mano? Tipo, algum de vocês consegue imaginar, não um cara que gosta de um anime, um cara que gosta de Dragon Ball, não. Alguém que é tipo assim, fãzaço de anime e mangá. Aquele cara que é fãzaço, compra um monte, assiste um monte. Você consegue imaginar um fãzaço de anime e mangá no Iron Man? Cara, eu tenho uma história boa com isso, cara. Que uma vez eu vi um cara bombado de academia. O cara bombado de academia porque eu não sabia. Eu fazia a mesma academia que ele. E ele tava no ônibus indo trabalhar. E daí ele começou a falar pro outro amigo dele bombado de academia que ele tava assistindo Death Note, que era muito louco, não sei o quê. Só que o cara não sabia bem explicar o enredo da história. Daí ele chegou até o ponto, cara. Ele começou a explicar tanto a se perder que ele falou que o L morre, tá ligado? Explicando o enredo pro cara. Cara, isso deve ter sido tipo a pior explicação do mundo, tá ligado? Se não, então falar, não, porque o Kira, não sei o que, daí o L morre e tal, tá ligado? A gente tá mais surpreso de ver um marombeiro falando de Death Note, honestamente. Ah, mano, vocês não estão ligados, cara. Eu tenho um colega meu, Negão Anderson. Imagina um cara forte. Mano, é pouca coisa forte, não, é muito forte, cara. E ele curte ver uns anime, mano. Ele fica vendo anime o tempo inteiro, velho. Sério. Eu penso nos caras que é forte, que curte anime, mas era um main anime pra outra história, né? O cara tem que ser triatleta, velho. Esse meu amigo, com certeza que ele faz o Iron Man, cara. Certeza. Ele é muito. Ele... Não, ele faz aquele amigo do Iron Man lá, como é que eu não? Cala a boca, cara. Não me mata. Caralho, mano, caralho. É. Mas é isso. Acabei, né? De tufo de cabelo aqui, não é zoeiro, tá na minha mão. Nossa. Tá sangrando um pouco. Caralho, não é possível. Tira é uma sério, foto. Eu vou tirar uma foto. Não, tira uma foto. É. Então é isso. É. Agora eu vou falar um pouco aqui do meu melhores e piores. Vou falar um pouco, ó. Seguindo todo o tema aqui, ó, melhores e piores temático, falar de animes e mangás. É, primeiro eu vou falar de um anime que eu assisti que chama Harmony, que é um anime que é um curta, é um filme curto de tem 30 minutos, tamanho de anime normal. Foi lançado no março do ano passado, eu assisti agora e ele é um slice of life de escola e tal. Só que você pega todos os slice of life que lançaram nos últimos 20 anos, junta eles e tira só a parte boa e coloca em 30 minutos, é isso. Praticamente. É incrível porque ele é um anime muito curto, de escola e tal, mas ele é realmente isso, é um episódio que basicamente passa em um, dois dias só. É um cara que chega na escola e ele conhece essa menina que ele é apaixonado, o cara apaixonado, sabe, história normal de Slice of Life, cara, pô, menina apaixonado, mas o cara é meio taquinho, estavam falando de uns episódios e tal, e aí ele descobre que a menina tem uma paradinha em comum com ele, vai conversar com ela e tal. Só que o mais interessante de tudo isso é que todos os aspectos de todos os personagens, do cara que é um pouquinho mais valentão, da menina mais famosinha, das patricinhas, os amigos deles, eles são apresentados em, assim, duas falas, três falas, e você entende completamente toda a personalidade deles, todo o aspecto que preenche esses personagens, e ele ainda faz uma metáfora, assim, brilhante, no final, sobre a relação do garoto pra tentar se conectar com a garota, sabe? Realmente achar essa harmonia. E eu acho engraçado, porque é um anime que trabalha o pacing de maneira genial, né? E, assim, é difícil você... Slice of Life geralmente é chato, mas esse conseguiu me cativar de uma maneira incrível, assim, tem uma animação excelente. Um anime do estúdio Rika. Vale muito a pena se quiser. É bem curtinho, chama Harmony. Minha outra dica é um mangá que é Chamo. Eu li Chamo inteiro, de uma vez, da última semana pra cá, porque eu estava esperando o Guest Show renderizar. Aí eu não tinha nada pra fazer, enquanto o Guest Show renderizava. Aí eu falei, porra, podia ler Chamo, eu já tinha lido 4 volumes já. Aí eu dei uma relidinha rápida nos 4 primeiros e eu continuei lendo durante a semana, eu terminei ele. Foi nesses últimos dias, até mandei mensagem no WhatsApp pro grupo. Assim, Chamo é muito bom. Chamo é um mangá excelente. Mas tem um problema. Pra quem não sabe, Chamo teve uma parada no meio, né? Os atores separou, eles ficaram muito tempo sem fazer. E apesar de ele ser um mangá excelente, ele tem uns probleminhas e tal por causa dessa separação. Mas, de qualquer forma, vale você a pena ver, porque ele é um anime de violência, basicamente, e artes marciais. E o principal foco dele é esse garoto, né, que é o Ryo, que aos 16 anos ele assassina os pais dele e ele acaba sendo preso, né, num colégio interno lá por ter assassinado... Não, uma prisão. É uma prisão, acaba sendo preso por ter assassinado os pais dele. Que é o que acontece geralmente quando você assassina os seus pais, né? E acontece, basicamente o que acontece na prisão é o que acontece em qualquer prisão. O moleque é estuprado, espancado, sei lá o que. É o que acontece em prisões normais, né? Esse tipo de coisa. E é interessante, primeiro porque ele te choca muito. É um mangá que te choca, porque ele mostra essa realidade da violência, né? Então você vai ter estupro, homossexualidade, sei lá o que acontecendo, de forma, assim, visceral, sabe? Realmente você vê acontecendo. E esse garoto tem sempre esses planos, né, de reintrodução à sociedade, até porque eles são menores de idade, e um dos planos é karatê. E aí ele aprende karatê enquanto ele tá na prisão. Eu acho meio idiota você dar pra um assassino treino de karatê. Assim, só queria comentar esse fato, né? Treinar assassino, pô, tem vários assassinos aqui, bora dar aula de karatê pra eles? Sim. Eu acho que o arte marcial da disciplina, sim. Realmente eu acho que ela ajuda. Mas você pensar num assassino, né? Assim, eu sei que ajuda, eu concordo com você. Mas assim, é interessante, ele aprende karatê e o karatê salva ele. Mas o mais interessante é, ele não matou os pais porque, pô, ele é um assassino. Ele matou os pais, ele era oprimido pelos pais. E ele matou eles. Só que o mais legal é, o Ryo é um protagonista que você não pode gostar. Porque se você gostar dele, você tem problemas. Uma coisa que eu adoro Ryo Narishima, tem problemas e foda-se. Mas você admite que você tem. É verdade. Uma coisa que é foda do Ryo Narishima é que ele é um personagem com uma credibilidade fenomenal. Ele não fica dando desculpa, mas fica dando explicações, ele é o que ele é. Ele é um filho da puta. Você consegue, você se identifica com o personagem, querendo ou não, ao longo da obra. E é impressionante como desde o começo até o final da obra, ele nunca explica porque ele matou os pais dele. Mas você entende aos poucos. Você só consegue entender mesmo no último volume, assim, 100% de certeza por que ele matou seus pais, os pais. E eu entendo e não reclamo dele ter feito aquilo. Reclamo, obviamente, né? Mas no lugar dele, ele é capaz de fazer o mesmo. Assim, é interessante, cara, porque ele mostra essa questão inerente do humano da violência, da falta de escrúpulos. Assim, se o cara estupra sua mina, o cara pode ser... Não tem essa parada romântica do mangá, do anime. Tipo assim, existe a salvação. O cara vai voltar. Ah, vai dar tudo certo. Não existe isso em Chamo, sabe? A violência existe. pro cara ganhar, o cara é o protagonista da obra, mesmo que ele tenha que subornar alguém, estuprar a mina de alguém, ele vai fazer isso. Porque ele quer ganhar. Não importa, sabe? E assim, a vida é assim. É assim como acontece. Eu acho que ele tem um primeiro ato brilhante, um meio termo fenomenal, até a parte do Kung Fu, mas depois da pausa tem problemas. O ato final, ele é excelente, o ato final, mas o arco final, pra mim, tem problemas, apesar de tudo. É, pra mim, o arco final se bobear o melhor da obra, de bom mesmo. Não, né? Eu falo, meu, você sabe o que eu tô falando, o mongol lá, o outro sei. Cara, você tá entendendo? Não, o problema é uma parte... Tem uma parte da obra, basicamente, que ele vai pra cultura chinesa. De onde sai do Japão, ele vai pra uma cultura chinesa. Esse é muito foda. Que o enredo, na verdade, esse arco não é ruim. O problema é que ele ensina uma arte marcial nova que depois ele finge que nunca deu. É. Em continuidade, é um erro da obra. Exato. É o único erro feito da obra. É isso que eu ia falar pra você. Ainda bem que você trouxe isso. Eu gosto de uma pessoa que entende o que eu tô falando. É, que é exatamente isso que eu tô falando. Porque a obra, depois ela tem essas inconsistências, né? Ele esquece da arte marcial que ele falou e tal. E é o que eu falei. O ato final eu acho brilhante, mas o arco final inteiro, sabe? A parte dos mongóis, sabe? O cara retardado, uhum, irmão dele. Eu acho aquilo... Sim. Bobo, eu acho que assim, não tinha necessidade daquilo, poderia ainda assim ter aquele ato final com uma coisa mais parecida com o restante da obra, você tá me entendendo? Eu gostei dos mongóis por um motivo bem simples, é minha interpretação. Na minha interpretação, o Shamo teve três antagonistas do protagonista diferente. O primeiro deles foi a vida, foi a prisão, foi ele sobreviver. O segundo foi o grande rival. Foi o Sagawara, Suamara, nunca sei pronunciar o nome do cara. Sugawara. O terceiro foi um vilão, foi o Rei Macaco, é um vilão. Sim, é um vilão. E o quarto foi o oposto. Foi a luz. Teve o oposto dele, o grande oposto dele foi o Toma. Esse quinto, ele mostra que, tipo assim, o seu inimigo na sua vida, o seu problema, pode não ter nada a ver contigo. Eles não são maus, eles não são bons, eles não são rivais, eles não são antagonistas, eles não têm nenhum problema pessoal com você, eles simplesmente são o seu problema. Pra mim, esses personagens são tão caricatos, tão exagerados pra ele mostrar isso. Ele não tem que ser, não tem que ter nenhum romantismo em alguém querer te fuder. Bem, de qualquer forma, isso aqui não é uma review de chão, não dá pra ficar explicando aqui tudo porque... Pessoal, só vou adicionar uma coisa. Gente, é o meu mangá favorito, se bobear. Tá no meu top 3. Ele tava no meu top 5, depois desse final, acho que ele tá no meu top 3, se bobear. Se bobear, até o top 1. Só não, Vagabond de foda. Vagabond você tá no top 1. Não, inclusive, mas eu queria reclamar de é uma coisa. É muito bom, cara. Você falou de Vagabond. Eu fiquei muito incomodado do fato dele ter... Ele evoluiu a arte dele no final, depois da pausa. Mas ele se inspirou tanto no Inoue que ele simplesmente desenhou igual Vagabond no final. Ele tá desenhando... Ficou lindo no final. Ficou lindo. Não, mas ele tá desenhando igual o Inoue e pra mim tem um problema. Ele descaracterizou completamente a arte da obra do começo pro final. O Ryo não parece o Ryo. Ele descaracterizou completamente a arte da obra. Isso é um erro que eu não vou aceitar nunca, tá ligado? Você simplesmente descaracterizar a arte da sua obra por nada, tá ligado? Eu não reparei isso, eu teria que reler depois. Depois dá uma isso. Olhada. Pega os, tipo, quarto volume, quinto volume e compara a cara do Ryo com a cara dele agora e você vai perceber que, tipo assim, não tem nada igual. Nada igual. Porque ele mudou o estilo, sabe? Eles evoluíram. E mais uma coisa, só pra constar. Eu entendo porque os caras brigaram. Porque o roteirista tá matando o desenhista, mano. O roteirista de chão mata o desenhista. Puta que pariu, não precisava de tanta fala. Mas é isso, Chamo, mangá excelente, tem umas probleminhas e tal, é meio grande, 34 volumes, mas é muito bom. Só uma coisa, é chato falar isso. Caralho, puta que pariu, velho. Mas se você é menor de idade, não lê. Não faz bem. Ah, vai tomar no cu, lê essa, vai dizer assim. Eu li quando era menor de idade, eu não matei meus pais. Só isso. Carlos, seus melhores e piores. Então... melhor, outra edição da Salvat, igual o Supra fez pra mim, li essa semana o Homem-Aranha Azul. Cara, muito bom, pode falar. Eu falei pra você que o Homem-Aranha Azul é foda. Curti muito, tá ligado? É o início do relacionamento com do Peter com a Gwen, tá ligado? Ainda acho que a Gwen é a melhor personagem feminina que teve pro Peter, tá ligado? Falando ele como namorado e tudo mais, assim, ainda acho isso, não muda meu pensamento. A história é boa, muito boa, tá ligado? Tipo, não é algo incrível, não é algo não, mas é algo sensível, é legal de se ler, tá ligado? Principalmente pra quem é fã de Homem-Aranha. Eu não sou tão fã assim, mas quem realmente for fã de Homem-Aranha deve gostar muito desse arco. Esse arco é muito bonito, tá ligado? É bem legal se acompanhar. É uma das boas HQs que eu tô lendo a Salvati até agora que saíram. Saíram com tipo a caramba ali. É, o segundo melhor, cara, eu vi Velozes e Furiosos 7. E eu não acredito que tá entre os meus melhores. Mas uma coisa legal. Eu não sei se isso foi derivado da morte do Paul Walker e tudo mais. Tal, a gente devia ter visto esse filme A Morte em um Pão, tá ligado? Mas ele faz referência principalmente aos primeiros filmes, cara, e isso é bem legal, tá ligado? Tipo, Velozes e Furiosos já mudou, já deixou de ser aquela coisa legal que era de tipo de racha, perseguição, coisa policial e tal, e virou aquele filme de ação sem noção, tá ligado? Tipo, os caras não conseguem só destruir hoje em dia só uma cidade em Velozes e Furiosos, tá ligado? Não, eles têm que destruir mais 7, literalmente. E... mas é bem legal como os caras pararam e, tipo assim, cara, tipo assim, olha só. Você lembra do 3, que todo mundo diz que eu não gosta e eu adoro Velozes e Furiosos 3, tá ligado? Ele existe, tá? Ele tá na cronologia, ele tá participando. Você lembra do 1? Tá aqui. O 2? Tá aqui. Tudo isso faz parte do universo Velozes e Furiosos. O filme... pra quem não viu o filme, ele é pro Walker. Porra, não parece que fizeram mudanças, fizeram negócio com CG com ele. Talvez só na cena final. A cena final é muito, muito bonita, bem tocante. Pra quem acompanhou a série igual eu acompanhei Velozes e Furiosos desde o primeiro até hoje. Odeio o filme 5, mas porra, tipo... porra, esse filme 7 vale a pena de ser assistido, tá ligado? Vale muito a pena pra quem dá. Tipo, igual eu, que falo, porra, não vou ver. Porra, não é mais a mesma coisa e mas tal. Mas tem que ver o 6 antes? Eu não vi o 6. Tem um pouco. Mas, porra, se você quiser, você não precisa, tá ligado? Tem isso. Porque, assim, ele tem interligação ao 6. Tipo, o motivo do 7 acontecer, entre aspas, é o 6. Você tá entendendo? Aí você tem consegue ver... a mina voltou, né? Hã? Mina voltou no 5 ou 6 que a mina volta? Ela volta no 6. Ah, tá. Isso. Ela bota no 6, entendeu? Tipo, é, pra você entender um pouco, você tem que ver um pouquinho o 6. Mas, tipo, não precisa tanto, tá ligado? Tipo, as coisas... como é um filme assim, mainstream, blockbuster e tal, as coisas são bem explicadinhas, tá ligado? Ah, pô, as conversas são, tipo, bem rasas, é sempre aquela fala de efeito, tá ligado? Tipo, é sempre isso. Mas, porra, pra quem acompanhou todos os 7 filmes e já viu Velozes e Furiosos, se alguém ficou puto com eu com 5 aí, porra... tamo junto, dá um comment aí, fala que também ficou puto com 5, porra. Mas vale a pena, 7 vale a pena. Quem sabe eu dou uma chance. Sim, seu próximo? Já falei, cara, falei dois. É o Gutinho agora, né? É o Gutinho. Não, você falou. Você já... ah, é verdade. Eu falei Homem-Aranha Azul. Sim, sim. Gutinho! Então vamos lá. Pra melhores, eu vou ser o diferencial aqui, hein? Que eu vou recomendar dois jogos pra Android/iPhone. É, o primeiro é Monster Squad, que é meio velhinho, acho que é do ano passado já, dá até um pouquinho mais antigo, mas os gráficos são muito bonitinhos do início e depois, conforme você vai evoluindo, é que vai ficando foda os seus monstros. Eu gostei porque é um jogo bastante justo, semi-casual, tipo, não é impossível você conseguir as coisas necessárias pra você progredir no jogo. Ele te dá bastante recursos, você pode ser um free-to-play pra jogar de boa. Peraí, free to play tipo o Summoner War que eu baixei ou é realmente free to play? Realmente free to play. Ah, realmente tá. Free to play. Você não precisa gastar dinheiro com esse jogo. E o outro se chama Deck Heroes, que, como o próprio nome já diz, é um jogo de cartas, semi-casual também, onde você praticamente só tem que se preocupar com sorte e posicionamento das cartas. E o que realmente chama atenção nele é a arte. A arte das cartas é belíssima. Quando você toca numa carta na biblioteca pra ver se tá essa coisa, ela preenche a tela inteira do iPhone, é realmente muito bonito. Dois jogos que eu recomendo pra caralho, se você quiser algo pra passar o tempo. Sim, só isso? Pensa no jogo Hearthstone, então. Não, Hearthstone eu jogo no PC, não no iPhone. Tem no iPhone agora também. Ah, mas o iPhone 4 não suporta, eu já tentei. Ah, mas é só isso? E posso falar os piores logo de uma vez? É, pode. É curtinho, quanto comum. É que nem meu tinha, é dois total, não é dois melhores, dois piores. Pode, Lucas. Pode, vai rápido. Então tá bom. Meu pior é a Play Art. Eu não vou nem jogar o filme de Natal. Nossa! Ai, meu Deus. Vai tomar no cu. Nunca será Gota Mágica. Nunca será Álamo. Nunca será Herbert Richards. Eu acho que com esses disclaimers a gente pode encerrar o podcast, certo? Pode. Então vamos lá. Então é isso aí, mais um Gasp Show. Desculpa por ter me estendido no Melhores e Piores. Deu ruim, me perdi. Bom, aí galera, desculpa, erros acontecem. Até eu erro. Eu não sou perfeito, só sou quase perfeito. É, então é isso, mais um Gasp Show. Você também tava nessa. Foi com essa não, Arthur. Também entrou. Aí 80 vezes essa merda, meu PC tá de troll comigo. Todo domingo meu PC fala, vai gravar Gasp Show? Não. É que é assim. Vai pro tablet. A gente, dando explicações. Esse aqui, pra quem tá acompanhando no feed, nosso queridíssimo Carlos tá fazendo questão de colocar lá Projeto Gasp Show, tá? Apesar disso aqui, a gente tá levando a sério, isso é um projeto ainda, a gente tá testando. Então, mesmo esses erros, alguns deles até a gente até deixa passar pra... Pra testar mesmo, pra poder aproveitar, porque a gente não tá com muito tempo também, a gente tá muito atrapalhado resolvendo todas as coisas do novo site, projeto, equipe, tudo mais. No dia da gravação a gente ainda tem reunião pra decidir um monte de coisa. Então esses errinhos, teve gente caindo, teve gente saindo fora, o Skype bugando, porque o Skype é bug, né? Então qualquer coisinha, desculpa teve aí. Teve gente participando do cast sem o... Sem ouvir o cast. O Carlos te caiu, velho. A gente entrava na chamada e não tinha som. A gente ficava aqui, caralho. Aconteceu comigo também. Esse bug louco aí. Então, assim, vários desses problemas. Quem escuta prorrogação sabe como realmente funciona quando já tá tudo certo. Esperem que isso vá acontecer. Alguém, por favor, fala das minhas imagens inicial. Tem um mau trampo pra fazer elas, mano. Pô, ficou maneiro. Pô, eu desenhei. Eu fiz um BB King inteiro e depois eu fiz uma Supergirl, mano. Pô, eu faço inteira a imagem. Olha aí, tem que ir no Twitter. Calma, a gente tá caralho, criando. Caralho, o do segundo é a Supergirl? É velho. Claro que era a Angélica, cara. Porque eu fiz a Supergirl baseada no rosto da Angélica. Ah, tá. Porra, cara. Porra, aí, ó o plot. Angélica. Supergirl no futuro. Porra, cara, ela não quase voou, velho. Ela não veio de uma cápsula, ela veio de táxi pra cá. Então, eu queria falar. Então, eu fiz a Angélica, eu usei o base do rosto da Angélica e fiz ela meio que como uma Supergirl, entendeu? Essa que é a parada do desenho. Entendeu? Eu achei que era só a Angélica. Mas, pô, mas por isso, até coloquei as cores da Supergirl. De qualquer forma, queria agradecer muito ao Breno, a primeira participação dele. Pra primeira participação tá excelente. Opa, obrigado. É isso aí. Tá aí, é o cara humilde. Tô esperando pra ver que eu pensei. Você vai me trollar no próximo domingo. Mas o importante é que a galera tá aqui. O Tomás até agora não participou de nenhum. Não confie nele. Então é isso, o Tim tá aqui, o Carlos também, o Crive, todo mundo tá aqui. Mais um Guest Show, espero que você tenha gostado e até a próxima, tchau. I like to break it down. This joint has got me open. Ooh, that's my favorite song. I put my thing in motion. I do it all night long. I do. Tem um DJ que foi morto no hotel do Rio, foda-se também. Cara, isso aqui não é notícia, isso aqui não é da Atena, cara. Você vê a mulher que morreu no shopping também. Corta pra mim, corta pra mim. Eu quero imagens. Eu quero imagens. No meio do cast. Abilton. Quem? A Sabrina Sato. A Sabrina Sato tá solteira. Foda-se. Não! Sabrina Sato, mano. Que isso? Não, foda-se. Pô, cara, Sabrina Sato. Não, você é viado, mano. Você já tá manjado já. Você dá o cu, tá manjado. Pô, tu não comeria? Não, eu comeria. Mano, tem a Playboy dela até hoje. Quem aqui não comeria Sabrina Sato? Pelo amor de Deus. O Arthur, aparentemente, esse doente. Eu tenho a Playboy dela até hoje, velho. Não, mano, ela tá solteira, mano. Foda-se. Não, foda-se, eu não vou cortar o meu jeito. Ele só tá falando respeito à namorada. Caralho, velho. Eu caí aqui, os caras tá falando do Santos, agora os caras tão falando Playboy, cara. Se não me engano, essa Playboy, ela tá com uma calcinha vermelha, vermelha rosa. De qual tá que é, velho? Qual que vocês estão falando? Sabrina Sato. Da Sabrina Sato. Porra, é boa, cara. Boa. Mano, mas tipo, sabe uma da hora? Tem Playboys dela? Da hora, uma mina aí que ela tirou umas fotos da Liberdade, velho. Ah, tô ligado. Essa eu tô ligado, Liberdade. Mano, mas eu acho que... Ela não é ainda aquela Carol Nakamura, mas é da hora, cara. Mas essa Carol Nakamura aí, mano, puta. Nossa, que Carol pariu, Nakamura, hein, mano. Ô, Gutinho. Posso fazer uma pergunta pra você, velho? Pode. Se eu compro um quilo de carne, seu cozinho é meu? Não. Melhor foi a reação do... Se eu compro um quilo, não! Só você ele bater na vida, não! Ah, Lucas, parabéns. Tenho que dar os parabéns pro meu HD. Ok. Acabei de completar 200 GBs de hentai. Olha só, hein? Caraca, não, e você fala, tipo... Caraca, não, não. Tipo, óbvio, não, não. Ó, Gutinho. Parabéns, mereceu. Parabéns, eu não sabia que eu já tinha saído dos cento e pouco. Ô, Gutinho, você tem que ter que cantar. Sou foda. É. Já tá na hora de você abrir seu próprio site, cara. Caralho, vai ter um... Aí, se tu usar isso aí, é o Meta Podcast, tá ligado? O Gutinho falou só com ele mesmo. Ele falando com ele mesmo, com as vinhetas dele, né? Cara, esse podcast dele aí, que ele vai ter, cara, todas as vinhetas tem que ser ele falando alguma coisa, tá ligado? Super empolgante, tá ligado? Sabe o que eu achei disso? Ele coloca a vinheta dele mesmo. Eu achei isso... Nossa, isso é incrível, cara. Aí, bem... Cara, isso eu acho uma parada engraçada, seu amor. Você, o que você acha de tentáculos? Aí vem uma musiquinha ao fundo, tá ligado? Vem agora. Ele próprio falando, a narração off dele, assim. Por quê, mano? Mano, nossa, eu achei incrível. Caralho, ia ser muito foda o podcast. A leitura de e-mails do Gotinho vai ser a hora do tentáculo, tá ligado? A hora do tentáculo. Aí a imagem é um tentáculo pegando umas cartas, tá ligado? Tipo no programa. Exatamente. Da Xuxa. Caraca, aí. Esse é muito mal da hora, tá? Tipo a Xuxa e uns tentáculos, assim, pegando cartas.